Estimados ouvintes, sejam bem-vindos à emissão experimental. Escolhes tu ou escolho eu? Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da esteiafonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Estimados ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à primeira edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Este é o novo programa aqui da Rádio Antena Web, que vai para o ar às terças-feiras às 18 horas. E tem uma particularidade. É apresentado a dois. Olá, boa tarde. Pois é, o nosso amigo Nuno Miguel, que cá está então para lhe fazer companhia, tal como eu, às terças-feiras às 18 horas. Há um ano era assim. Hoje é mais ou menos deste género. Senhoras e senhores, ouvintas e ouvintes. É isso, coloca bem a voz. Ou trintas. Muito bem, muito bem. Ou quarentas e quarentas. Coloca mais a voz aí para ter. Começa agora mais uma edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. É. Com a apresentação assim a voz, de Nuno Bonaparte e coloca Carlos bem. Miguel. Pensei que fosse o Oscar. Então, tudo bem. O Oscar não veio apresentar hoje. Temos como convidados especiais... Isso, coloca mais. O Oscar, muito Alinho. Bravo, bravo. E o Amil. E o Amil, cara, Alhadas. Bravo. Coloca assim a voz, para toda a gente ouvir. Hoje o Tabolho chegou em casa. Exatamente. A fazer miminhos aos exemplares. Hoje, dia 8 de outubro, celebramos o primeiro aniversário dos Escolhes Tu ou Escolho Eu. Não comemora precisamente neste sábado dia 8, mas comemorou na passada quarta-feira, dia 5 de outubro. Como na quarta não houve emissão, porque o Carlos Bonaparte, Pierre, Zé Seguinho, Mato Grosso e ainda o Oscar Alinho, esses todos não quiseram que houvesse emissão na quarta, há hoje. Portanto, hoje iremos ter uma emissão especial, e aviso já que em vez de ser uma hora e meia vai ter para aí 2 horas. Mas o resto está tudo bem. Dou boas-vindas ao meu convidado especial de hoje, e por ser o primeiro aniversário, temos um convidado inédito, presença inédita neste programa, o Carlos Bonaparte. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, ouvintes! Boa noite, já ia dizer boa noite. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição que é... 54ª. Exatamente, obrigadinho. Do Escolhes Tu ou Escolho Eu. Então imaginem lá... que só hoje é de manhã que eu tomei consciência de que vocês já nos aturam há um ano. É verdade. É muita fruta. Vocês aturam? Achas que alguém atura desde o início? Isto, uma pessoa, dois programas e pronto. Não sei se a Cristiana ainda ouve os cortes dos cortes. Foi o nosso ouvinte a fazer o primeiro comentário. Primeiros rapazes, é verdade. É verdade. É verdade. A dizer, não, mas eu estou sem engenheiros. É verdade. Pronto. É verdade. Nunca me esqueço disso. É verdade. Pois, é isso. E então, nós temos, já que estamos no início, temos que recordar, e este programa vai ser feito muito à base de recordações, outros inícios de programa. Ouvimos na emissão, nos primeiros segundos deste programa, o início do primeiro programa, da primeira emissão, no dia 5 de outubro de 2010. Ouvimos logo a seguir... por exemplo, dia 3 de setembro, portanto, já bem mais recente. Obviamente que eu, quando falo das emissões desde outubro até dezembro, sou referência a 2010, e desde janeiro até setembro de 2011. Não é verdade, Oscar? É verdade. Mas peraí, tu disseste de quando falaste de outubro até setembro de 2010? Não. Outubro até dezembro. Ah. Eu disse dezembro, depois disse janeiro até setembro. Eu acho que disseste setembro. Mas vamos isso. Começar já a coisa? Claro, acho que sim. Bom. Temos outros inícios. Este programa... muito rico em inícios. O início, por exemplo, no dia 26 de outubro, estávamos ainda na quarta emissão, fomos recordar o grande compositor, o grande Wolfgang Amadeus Mozart. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos à quarta emissão. Me escolhes tu ou escolho eu? Mais um programa na estação preferida de todos nós. Qual é a estação, Carlos Bonaparte? Diz-me aqui o meu dedo mindinho que é a Antena Web. Não. Errado. Não é a Antena Web. Exatamente. É a Rádio Antena Web. Ah, pois Sabes como que é? Comer mindinho nunca vi a palavra rádio. Pensar por isso que ficou a rádio. Ah, comer mindinho nunca vi a palavra rádio. Hoje começamos assim de uma forma calma, a ouvir com música tinha de fundo uma das obras-primas de Mozart, chamada Requiem, a qual se pode cantar. Escolhes tu, ou escolho eu? Vai começar, vai agora arrancar um programa espetacular. Depois deste momento de claro masoquismo, vamos voltar à normalidade deste programa dentro normalidade do possível, no programa. Depois desta entrada desastrosa. Não é verdade, Carlos Bonaparte? Ainda me estou a recuperar, sinceramente. Ainda me estou a recuperar. Não estava à espera desta. Tu nunca esperas nada, não é verdade? Tu tens de estar sempre prevenido para todas as situações que apareçam na tua vida. Isto é um conselho que dou a ti e a todos os ouvintes que nos possam estar a escutar neste precisamente. Neste belo dia, terça-feira, 26 de outubro, quem faz anos hoje? Faz o meu irmão. Tu não faz anos hoje? Ah, meu mensagem. Não, mas não vamos perder a seriedade, vamos continuar. É o meu irmão que faz anos hoje. Que giro. Quantos fará? 26 também? Não, são 26. Quase que você faz. Faz 27. Sim, diz lá. Quantos faz? 26. Faz 27 anos. Quer dizer, pelo menos é a informação que eu tenho. É o que te dizem, não é verdade? Exatamente. Não estavas lá para ver se, quando é que eu nasci, não é? Parabéns! Temos que dar os parabéns ao teu irmão! Temos que dar os parabéns! Duas semanas depois, a 9 de novembro, tivemos um fundo de início, portanto, um início com uma banda sonora mais melódica. Patinador à caixa central. Eis que chega aquele momento da semana em que os ouvintes se arrependem de escutar a Antena Web. Porque à terça-feira, às 18 horas, 6 da tarde, quer dizer, 6 da noite agora, às 8 horas, 6 da noite, depois da mudança de hora em Portugal continental e nas ilhas. Às 8 horas começa este programa tão triste, tão ridículo que eu escolhes tu, ou escolho eu. Um bem-aja para o Carlos Bonaparte que nos acompanha neste dia tão singelo, tão bonito, que por acaso teve a chover o dia todo. Mas, de resto, está tudo muito bonito. Como estás, Carlos Bonaparte, desde a semana passada? Tudo na mesma? Está tudo na mesma, muito obrigado. Ora, deixa-me só dizer-te duas coisas. Só uma porque esqueci da outra. Ouviste o que disseste? Deixa-me dizer duas coisas, só uma porque esqueci da outra. Continuando uma ordem cronológica, 7 dias depois, sim, porque uma semana tem 7 dias, não tem 8, tivemos um início a 2. Um queria começar sozinho, o outro não deixou. Não, estou a dizer as neiras, foi 3 semanas depois. 30 de novembro. Um queria começar sozinho, preciso. O outro não deixou. Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Escolhes Tu, ou Escolho Eu. Era o que ias dizer ou não era o que ias dizer? Por acaso ia dizer. Pois, já sei como é que está a entrar. Isso é-se uma proposta para um novo início do programa. Dá uma sugestão. Género. Oh, meus grandes preguiçosos, vocês não têm mais nada a fazer, vocês, seus camelos estão aí desse lado, seus intrujões, seus malandros, vão trabalhar. Quanto mirei. Seus malandros, vocês não têm mais nada a fazer. Este país precisa de gente que trabalhe, sobretudo agora, vão trabalhar, não têm mais nada a fazer, estar aí em frente ao computador, estar a ouvir dois deficientes a falar um com o outro. Toca a trabalhar, já que não têm mais nada para fazer, pronto, bem-vindos a mais um Escolhes Tu, Escolho Eu. É assim que tens de começar os programas, a partir de agora. Uma semana depois, agora sim, 7 dias depois, tivemos um início diferente, uma personagem nova no nosso programa. Vamos animar? Você é a Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Comigo está o Carlos Bonaparte neste dia muito bonito, muito singelo. Olá, Carlos, como te encontras? Diz aos nossos ouvintes. Olá, seus burros ouvintes, que não têm nada para fazer a não ser estarem em cobrido ao PC, não é? Ora, estou aqui frente ao PC, não sei fazer o quê. Vocês haviam de trabalhar. Tinha de trabalhar. Quer dizer, andamos aqui com falta de produtividade. Vocês estão aqui a fazer o quê? Mas já que não temos nada a fazer... Pronto, sejam bem-vindos a mais uns Escolhas Tuas Escolhas. Foi uma graçola, assim, foi uma graçola! Foi uma graçola, ganhou-lhe-nada! Ganhou-lhe-nada para o Carlos Bonaparte! Aprendeu rápido o Carlos Bonaparte? Diz-me uma coisa, esta não foi a célebre emissão? Calma, 7 dias depois, 14 de dezembro, alguém estava muito triste por não ter assistido a um belo concerto nessa semana. Olá, caros ouvintes. Boa tarde ou boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Escolhes Tu... Ou o quê? Pronto. Escolhes Tu ou... Pronto, está bem. Escolhes Tu. Vá, pronto. Escolhes Tu, então. Este é o Nuno. Ele hoje está assim um bocadinho... Alto. Oh, baby! Estou triste! Tu não vais ver o concerto da Lady Gaga! Depois do concerto da Lady Gaga e passado o trauma, a passagem de ano trouxe um novo perfil a Nuno Miguel. No dia de aniversário da Antena Ué, a 4 de janeiro, a emissão dos Escolhes Tu, Escolho Eu, iniciou desta forma. Olá, people, já era boa da nossa conta, ficou muito castado. Aqui está mais uma emissão, acho que é a 14ª, também se não for o whatever, de Escolhes Tu, Escolho Eu. Escolhes Tu, Escolho Eu, que isto comemora no dia 4 de janeiro, este dia 4 de janeiro de 2011, comemora um ano de existência. Não Escolhes Tu, Escolho Eu, mas a Rádio Antena Web, a dona e patrocinadora deste programa. Então, quem é que faz anos? Digam, digam todos, todos em casa, todos com mãos no ar, Rádio Antena Web, web, web, web. Ora bom, não é só rádio, já que estamos a falar em anos, já estamos no ano 2011, epá, nem sei, já passou tanto tempo, não foi, people? 2010 já ficou para trás, 2010 já ficou, todos, 2010 já ficou para trás, 2010 já ficou para trás. Ora bom, neste ano 2011, quais são os vossos desejos, quais são as vossas perspectivas, quais são as vossas prioridades para estes 360 agora, um dias que faltam para terminar o ano? 2010 foi um ano bom, foi um ano mau, esperamos pelas vossas respostas para o nosso mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Já que este programa é uma porcaria e não tem ainda um mail próprio, então enviem para o mail geral da rádio que assim também serve. Depois de no ano passado, ou seja, no dia 28 de dezembro, temos escutado 6 melodias. Quais foram elas? Foram Dido, All You Want, depois Resistência, aquele inverno, entre aspas, uma flor, entre aspas, novamente, com Quero Ver os Peixes a bailar, todos a bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, quero a bailar, bailar, quero a bailar, quero a bailar. The Reader foi a quinta melodia com Patient of Angels e fechamos o ano, a emissão, a semana, o dia e ainda aquele minuto com... Rolling Stones e Angie, Angie, Angie. Ora bom, já estou aqui a falar há 2 minutos e já me esqueci que tenho aqui alguém ao lado que também quer intervir neste programa, nesta primeira emissão de 2011 de Escolhes Tu. Ou escolhes, escolhes, escolhes, escolhes eu. Escolhes, escolhes, escolhes, escolhes, escolhes tu. Escolhes, escolhes, escolhes, escolhes tu, Carlos Bonaparte. Props para o Carlos Bonaparte. Fala aí, Carlos Bonaparte. Fechado este capítulo, um dos inícios, dou a oportunidade ao Carlos Bonaparte dizer alguma coisa de jeito, agora ao vivo. Ora, olá, muito boa tarde, novamente, já primeiro eu pergunto se tu sabes quais são as músicas que vais trazer, mas está bem, eu sei. Aviso já aos nossos ouvintes, esta emissão é especial também nesse intuito, porque eu não sei que músicas é que ele vai trazer, mas também ele não sabe que músicas é que eu vou trazer, ao contrário do esperado, do suposto, porque esta emissão seria eu a ter a prioridade e ele já saberia as músicas, isto. Repara que eu agora estou na parte em que recordo o funcionamento deste programa, tal como há um ano. Exatamente. Este programa consiste em 3 escolhas musicais à vez, portanto, alternadamente, cada semana. Esta semana seria eu a escolher 3 músicas e com histórias de vida com algum episódio relacionado com cada uma delas. O Carlos saberia de antemão quais são as 3 músicas e responderia a cada uma delas, se possível, dentro da preferência do mesmo género musical e também com alguma história por trás da música. Mas, desta vez, nem ele sabe que músicas é que eu vou trazer, nem eu sei que músicas é que ele vai trazer. Portanto, paciência. Espera, é o que vai acontecer. Temos uma coisa em comum. O quê? Uma coisa em comum. As músicas que nós aqui escolhemos já passaram por cá. Sim, ah, sim, é verdade. Ah, pois é. É que as músicas, todas elas, já são coisas. Já ou seja, repetidas. São as escolhas dos escolhos, digamos assim. Exato, é a nata. É a nata. Há muitas natas. Há muitas natas. É verdade. Então fala lá. Olha, sabes que uma vez fiz um poema num programa, não foi neste, mas uma vez fiz um poema que ficou para a história, não é? Eu não conheço a rapariga, mas uma vez disse-lhe: gosto tanto de ter nata como de bacalhau com natas. Muito bem. Foi um poema lindíssimo. Pronto, também houve uma vez que eu recitei um outro poema, que deixou, quer criancinhas de 5 anos, quer viúvas de 35, lágrimas nos olhos, mas a chorar compulsivamente. Foi. O meu nome é Dionísio. Quis fazer um poema. E não fiz-o. E fiz-o. É fiz-o. E fiz-o. Fiz-o. Fiz-o aquilo, bem, quer dizer, não fui aquilo fiz-o. Passado 5 minutos o telefone já tocava muito aqui no estúdio e eu recebia chamadas de pessoas emocionadas, não foi? Foi, foi. Uma delas tão emocionada que dizia: ó, amigo, da próxima vez que você abrir a boca e eu mando-lhe uma bomba aí para casa. Eu, exato. Pronto, amigo, tudo bem. Fique tranquilo que eu nunca mais falo. Muito bem. Passado 5 segundos, pois. aliás, eu acho que não foi tanto tempo. Acho que foi só 2 segundos e meio. Mas pronto. Brá. Vamos seguindo então com a nossa emissão. Fala, doutor, primeira música. Ora bem, antes de mais, deixe-me só dizer. Ainda não. É que eu fico muito contente. Porque este programa é o único na Antena Web. Que ainda não falhou. Não, não é o único que ainda não falhou. Não, não, é único, não é o único. Ah, eu percebi que é o único e ainda não falhou passado um ano. Não, é único. Ah, sim, ok, passado um ano ainda não. Pronto, de facto foi o único que não falhou passado um ano. Mas pronto, mas. Há outros programas aqui na rádio que também já se iniciaram um pouco depois de nós e também não falharam. Pronto. Mas, de facto, confesso que fico muito contente por ver os cortes dos corredores este tempo todo. Quando comecei, não sabia quanto tempo aqui iria durar, mas não estou assim nenhuma meta, mas confesso que fico contente por ver que este espaço não só durou o tempo que durou e trouxeste aqui uma panóplia de recordações. Fantásticas. Sim, exato, mas assim trouxeste aqui uma enormidade de recordações, coisas fantásticas. Há de facto muita. E eu lembro-me mesmo de muita coisa aqui dos Cortes do Escorreu que não há nenhum problema que me fez viver, pronto. Enfim, mesmo sendo em podcast, vivemos aqui momentos únicos nos Cortes do Escorreu. Foram. E pronto. Vamos à primeira escolha, as Cortes do Escorreu. Olha, sabes que eu acho que vim para aqui e estava. Hoje não houve motinha, mas houve Eirinha. E então iam a dizer para o outro aluno lá do piano: ah, que música é que eu toco? E ele para ele: escolhes tu ou escolho eu? Olha, sacana. Então, se isto é para comemorar um ano, há um ano quem foi o primeiro a escolher? Fui eu. Então escolhes tu. Ah, que bonito. Olha lá, fala lá da tua primeira. Ora bem, eu vou começar com música da primeira edição. Então, peraí. Shape of my heart. É verdade. Ei, acertei. Foi a primeira, não foi? Já não sei, acho que sim. Foi. Acho que foi. Bem, foi a que eu respondi que eu show me the meaning of being lonely. Pois. Foi a primeira e era aquela que eu tinha em mente desde o primeiro segundo que se falou nos quais tu escolheu. Porque foi a primeira música da tua rádio. Exatamente. No dia 20 de novembro do ano 2000, iniciaram-se as edições primeiras da minha rádio imaginária, que tinha um nome estranho. Vou revelar isto pela primeira vez, hein? Isto é uma revelação. Tinha um nome tão esquisito como o Capítulo de André Leta, ou ainda mais. Chamava-se Rádio Bircio. Não me perguntes porquê. Já não tinhas dito isso? Não. Acho que sim. Mas está bem. A única vez que eu falei foi da Portugal FM, já foi da reformulação do nome. Já era mais crescido, pensava, isto é uma coisa ridícula. Então mudei para Portugal FM. Pronto. E isto é 2007. Mas a minha rádio imaginária começou a 20 de novembro de 2000. Comecei com 3 leitores de cassetes e umas 75 cassetes. Aliás, a princípio até não tinha tantas. A princípio tinha 37. Depois é que lá fui buscar umas àquilo que eu chamava de confessionário na minha própria casa. E fui então, já depois tinha 75, mas fui comprando, fui gravando e cheguei às quase 400. Bravo! Pelo caminho tive um leitor de CDs, depois tive um outro, depois tive um Walkman, um Discman. Tive ainda outro Discman e houve uma altura que eu tinha 4 leitores de CDs e 5 leitores de cassetes. Era! E chegavam? Chegavam. Pronto, e era de facto muito bom. E quase, pronto, enfim, cá está quase 400 cassetes. Quase 70 CDs, hoje em dia já são 300 CDs, mais ou menos, mas a verdade é esta, confesso que fico de facto muito contente por ver como o tempo passou ver como é que eles evoluíram, ver que antes eu falava para mim e quanto muito para os vizinhos ao lado, que ouviam as músicas, que por acaso não havia, só havia um vizinho ao lado. Embaixo era o fotógrafo, não interessa agora o nome, e em cima não havia ninguém porque o meu vizinho tinha sido preso. Portanto, e o vizinho que estava, digamos, por cima da minha vizinha do lado, não ouvia nada. Já não chegava aí, pronto. Eu falava alto, punha música, mas também não era assim tão alto. Pronto, às vezes eu chegava a acordar, para teres uma ideia, às 6 da manhã, para fazer programa. E de propósito ou acordavas? Propósito, porque acordavas? Era, é assim, eu não punha aquilo a despertar, mas era o meu relógio biológico que sabia bem. Ah. Eu daqui uma hora mais ou menos tenho que ir para a escola, ou tenho que... Ah, pô, aí não era de férias. Antes de ir para a escola ainda ia gravar. Eu nunca gravava nada. Eu raramente gravei alguma coisa. Mas eu tinha que ligar ao PC para fazer uma emissão. Nem que fosse do estilo... Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos. Que era para não acordar. Exatamente. Mas eu tinha que fazer aquilo. E quando chegava a casa, mais uma edição. Acho que há um programa memorável. Eu não sei se tu vais conseguir fazer isto, mas se calhar eu posso fazer. Que acho que era importante partilhar isto convosco. Vai fazer feedback? Não vai nada. Vai. Não vai. Não vai. Vocês vão aqui ouvir o Leitor de Ecrã, às tantas? Inteiro. Exatamente. Vão ouvir, mas pronto. Acho que é a primeira vez que se ouve... Não é. Já fizeste essa coisa de tirar o som ou coisa, tal coisa, tal coisa. Pronto. Então, eu quero partilhar uma coisa convosco. Quero partilhar o programa que eu mais gostei de fazer e, aliás, que mais tempo durou. O programa chamava-se... Enfim, era o Top 10 da Antena Web. Da Antena Web, não. Da Rádio Bírcia. Ou neste caso até já era da Portugal FM. Já era da Portugal FM. E eu fazia, inclusive, uma coisa que era, assim, genericamente. Fazia, primeiro, trazia aos ouvintes, supostamente, não é? As 10 músicas de cada... Ou seja, as músicas mais da semana, não é? E depois eu colocava, ou seja, já uma montagenzinha de 10 a 2... E depois revelava qual é que era o número 1. Tipo, dizia quais é que eram as 10 músicas. Bom, e depois, quando acabava as montagens, quando acabava o programa, montava, fechava... ou seja, o que é que eu fazia? Chegava a música 2 e dizia, vamos agora recordar o top de... Por exemplo, qual é que eu tenho aqui mais antigo? 3 de julho, de cima. Este? Sim. Não, ainda que há um 17 de junho. Acho eu. Ah, 19 de junho, isso. É o último. É este, não é? Não, é o de baixo. Este. É este. Ok. Então vamos escrever. Top 19 de junho de 2004. Por isso. Não está no USA. É inteligente. Olha o tempo que tem. Depois vais ter que pôr aqui um bip depois. Está bem? Está bem! Eu já não sofria. Acho que é agora. Não, é. Nós estávamos na altura do Mundial, na altura do Europeu, na altura. Estamos a pouco. Essa era o número 1. Já fazias isto em 2004? Tá, já fazia. Esse dia estou-me a recordar quando eu comecei a. Olha, foi 2 dias depois do aniversário dela. E quando foi... eu comecei a dar melhor como da nossa turma. Temos muitos cursos na altura, se é que me percebestes. Ah! Compreendo, compreendo. Perfeitamente, perfeitamente. Olha, isto posso fechar, não posso? Veja tudo o que te apetecer. Isto não. Pronto. É isso. Então, resultado. Ah, eu fiz esse programa até 2007. Ou seja, ainda foram 4 anos a fazer todas as semanas. Acho que só faltaram uma ou duas. Depois foi na altura da mudança de casa, em que eu fiquei sem PC, então tive fiquei uma altura sem fazer o top. Mas, tendo isso, eu fiz sempre o top, desde 2004. Ou melhor, peraí. Estas músicas... Sim, pois é, 2004. Eu já não tinha certeza se fazia antes o programa ou não. Eu acho que comecei a fazer em setembro ou outubro de 2003. Porque eu lembro-me que havia uma amiga nossa que tinha um CD da New Wave... Me emprestou, pois foi isso, foi. Tinha a Luca, Tô Nem Aí. Tô Nem Aí! E tinha uma. Tinha também, depois emprestaram um CD com música dos Evanescence e não sei o quê. E nesta altura as músicas já não estavam lá, mas eu na altura não fazia isto. Na altura não guardava, na altura não tinha estas contagens. Mas depois eu, por um erro, apaguei a pastinha toda das contagens. É verdade, e só recuperava algumas que tinha CD. Mas pronto, ou seja. Estas, de facto, são... Isto foi um exemplo daquilo que eu fazia. Ou seja, na altura eu fazia esta produção, pronto. E eu fazia isto todas as semanas. Ali tinha algumas, mas eu fazia isto todas as semanas. Elaborava o top. E uma coisa que eu lamento agora, isso está registado, mas uma coisa que na altura não fazia era registar em texto as 10 músicas mais. Porque senão hoje eu tinha aqui uma panóplia de coisas muito engraçadas para partilhar convosco. Músicas que entraram, porque enfim, não é que fossem sucessos, mas eu na altura estava a ter aquelas músicas e gostava, então estava. Eu cheguei a ter 2 músicas africanas, uma mais para a dança, outra mais para a kizomba, uma no primeiro lugar, a outra no segundo, e a Patrícia Candoso teve quase 1 ano no primeiro lugar, quando dá-me todo o teu tempo. Dá, pois. Pronto, e por falar em tempo, vamos lá embora porque já não está fazendo tempo, não é? Eu avisei no início que iríamos ter uma emissão de 2 horas. Como os ouvintes repararão, uau. Em baixo, já vamos em emissão mais longa, neste momento, 27 minutos e 36 segundos. A sério? Portanto, pronto, já estamos em intermissão, já começamos bem. Ainda estamos no início. Pronto, vamos lá então à primeira música, símbolo daquilo que foi o início da minha rádio imaginária. 19 horas do dia 20 de novembro de 2000. Dava-se início à Rádio Virsa, como já disse, com o tema... 19 quê? 19 horas ah. De uma segunda-feira, se não estou em erro. No dia? 20 de novembro de 2000. Bravo! A música Shape of My Heart. E também é o símbolo do início deste programa. Foi sim, a primeira. Também é verdade, então, também. Tens que dizer isso. Estamos neste programa, tens que dizer coisas relacionadas com o programa. Pronto, coisas relacionadas. Pronto, foi no dia em que eu me meti numa alhadas... Do caraças. Vamos à música então. A primeira escolha de hoje, minha, que é uma escolha também da primeira edição. O tema Shape of My Heart dos Backstreet Boys. Boys. Yeah. Thank you. Mostrar-se uma rádio diversificada. Ora, escolhes tu, escolho eu, sendo um programa da referida estação radiofónica, tem também muita diversidade e já mostrou ao longo deste ano e 3 dias. Tivemos, por exemplo, no dia 19 de março, na nossa companhia nos nossos estúdios exteriores, um cão. Nada. O que é que disseste? Nada. Nada? Nada. Se está à espera que eu perceba o que tu digas. Nada. Pois. Não, mas, nada. É, eu tenho ali um ursinho para ti, vou-te já buscar o urso. É, exato. Também comprei-te ali um pacote de comida, só para ti. É, isso tudo. Então vamos lá. No dia 3 de setembro... Eu fiz estas figuras. No dia 3 de setembro, já sem animais de estimação em estúdio, discutiu-se futebol. Ah, pois. Mas o Porto foi roubado. Tens de poder. Ah, não. A Benfica. Não, não. O Porto foi roubado. 2 penaltis. Você não viu? Ah, olha aqui. Você não viu o penalti? É. Se fosse para o seu lado, você vi. Ali, você viu outro. O outro que foi roubado. E agora o Benfica vai jogar com o Tomás Sessa. Eu quero ver quanto vai roubar. O Benfica vai fazer frente àqueles indivíduos todos. Vai, quero ver. Vai fazer frente. E depois o do Benfica responde assim. Ah, o Porto jogou contra o Arsenal. Quantos é que levou? Quantos é que levou? I think it was five. Eu ouvi isto na segunda-feira. Eles a falar do Arsenal que levou 8 do Manchester. No sábado. Ele foi buscar quando o Porto jogou com o Arsenal e o Boa. Acho que nem foram 5, acho que até foram 6. Não, o Braga é com vocês e o Porto com vocês. Foi isso, ambos no ano passado. E o do Benfica, o defensor do Benfica, disse: 5. I think, my friend, I think it was 5. O Porto é 3 penaltis com o guarda, é sempre o mesmo, é sempre para o mesmo lado. Pois não foi. Assinalam tudo para os vermelhos. É. Quando é o Braga, pô, você sabe por menos é que eu vou falar. Você também anda lá metido. Quando é o Braga e quando o vosso pintinho já vem lá carregadinho, não é? Quantos títulos vocês têm nos últimos 20 anos? Está bem, está. Sabe o que a gente pois sabe? Pois é, não está cá o São Lazar, não é? Sabe o que a gente não ganha mais títulos? Não está cá o São Lazar. Porque não temos fruta. É por isso. Pois é, é. Falta a fruta, amigo. Não tem fruta, mas sem túneis. É isso, é. E depois apaguem a luz quando formos lá fechar o próximo tipo. É, façam isso. Pois, outra vez. Pois. É, e vocês, que são, recebem sempre mal os benefícios. É, é. Já com quando o Jardel jogava, o problema era da altura do Jardel. É do doping. Agora é fruta, é isso, é. É isso. Ah, então você não conhece pois o seu. Pois é, já no tempo do Futre, ai, coitadinho do Futre. O Futre é o nosso herói. Tá bem, vocês têm sempre a morrer, é. É isso, é. Mas não se fala, um programa diversificado tem que se libertar. Tem que sair de Portugal. E, por exemplo, para a União Soviética. Sabe-se, durante muito tempo, houve aquela coisa de fazer versões só para vender. Na Soviética não existe. Em Moscou também, mas São Petersburgo também não existe. Por acaso existe? Na Rússia? Já na década de 80... Rússia não era Rússia, União Soviética. Sim, União Soviética. Os socialistas. Exatamente. Mas na altura já havia um Alexander Asimov que fazia versões das suas próprias músicas. Era uma coisa estranha. Eu conhecia mais o Karpov do xadrez. Ah, e o Kasparov. Garry Kasparov e Vladimir Karpov. Vladimir é um nome típico de leste. Vladimir, não vás ao Lidl. Porque lá pagas os sacos de plástico. Na União Soviética fazemos uma viagem, por exemplo, até ao nosso país vizinho, para chamar burro um ao outro em castelhano. Pero sabe que como é que eu aprendi com Doraemon? Não disseste? Oh, Doraemon. Doraemon. Era uma mequizada. Era el gato cósmico que eu pensava que era el gato cómico. El gato cómico? Não, pero tu és burro. Mas o burro também se fala em português. Sem dúvida que esta música é muito especial para mim. E depois tem outra coisa, que é o facto de ser uma música diferente e proporcionar aos nossos ouvintes música diferente. E uma grande recordação, que esta música já tem... Se é música diferente, claro que proporciona aos nossos ouvintes música diferente. É burro. Pronto. O burro também escutou uma vez, e num programa tão diversificado, este estúdio já recebeu um jogo de ténis. No dia 4 vamos ter coisas muito giras para ouvir, algumas para recordar. Enfim, quem sabe. Bom... Vamos então ficar com Diana Bastos. E... Vamos jogar ténis. Olha, não faço. Não faço. Se fosse gay. Se fosse do ténis. Se fosse ténis feminino. Isso é quando acaba o ponto. E uma vez, eu não tenho ditas datas, mas vou já dizer, por exemplo, neste dia 16 de novembro, já do ano passado, como é óbvio, um programa culto como este também tem explicações filosóficas. Os ouvintes sabem, porventura, o que é a lógica. Acho que se nós estudássemos éramos mais inteligentes. Se nós estudássemos? Sim. Então não devíamos ir para a faculdade. Exatamente. Então porque é que achas bem pagar propinas? Quero para as pessoas saírem da faculdade. Exatamente. Está bem. Tem lógica. Tem. Eu gosto da lógica. Eu também gosto. Sabes o que é a lógica? Sim. O que é? É um pensamento que vai de princípio ao fim com a mesma linha. Pois é. Onde é que aprendeste isso? Inventei agora. Está bem. É bonito isso. Mas é verdade. Diz outra vez. Ainda não lembro. É um pensamento que tem uma linha de princípio ao fim. Não foi assim que disseste? Foi não. E ainda, por exemplo, para fechar este capítulo, a primeira vez na vida em que me disseram que eu estava mais gordo. Olha, está aqui um tio meu. Vou cumprimentar, não posso? Pois. E então eu... Ah, tio! Então, por aqui. Vai passear? A dar as suas voltas. Diga. Mais gordo? E eu estou mais gordo? Sim. Eu? Oh, já peço 250 quilos. Quanto? 250. Se não, passado eram 150, agora já vem 150. Ah, que me parece. Está tudo bem? Vai dar a sua voltinha? Está tudo melhor? Já não há manifestação? Já foi? Olha, continuação. Está? Sim, senhor. Um dia deixa para a sua casa, para a gente começar um bocadinho. Está lá. Muito. Acho que sou mais gordo, Carlos. Olha bem para mim. Acho que não. Muito mais. Muito mais. Eu acho que não. E a barriga... Isto foi a 19 de março, e já agora, para relocalizar, 19 de março foi precisamente o mesmo dia, a mesma emissão do Cãozinho, que tivemos no nosso estúdio. A discussão sobre o futebol já foi recente, é 3 de setembro. Uma semana depois falámos russo. A 7 de dezembro do ano passado eu chamei-lhe burro em espanhol. 16 de novembro, já 3 semanas antes, tinha chamado burro em português. O jogo do pet do ténis foi dia 21 de dezembro. A Angosta, 16 de novembro, o gordo, a 19 de março. Gostei especialmente da parte do 16 de novembro. Sabes que eu não percebi qual é que foi a frase que eu disse, da linha do pensamento da linha. É um pensamento que vai de princípio ao fim na mesma linha. Ou com a mesma linha. Realmente é uma frase muito... Então, o que é? Acho que é um pensamento vai para o fim do livro, vai vir no seu fim na mesma linha. Pois. Percebeste? Eu sei aquilo que digo, quer dizer... Nota-se. Eu pedi para repetir, já não sei. Aquela edição. Ou então foi essa a tal edição, não é? Aquela edição inesquecida. Estou a antecipar as coisas. Não te espero nenhuma. Está bem. Ora bom, depois de termos diversos, vamos à minha primeira escolha. O género musical não corresponde, mas paciência, hoje é mesmo assim. Houve uma edição que eu, infelizmente, não sei localizar o dia, mas foi, deixa-me cá pensar, ali, mais ou menos, antes de chegar, foi aí. Foi em junho. Não sei em que dia, mas foi em junho, quase certeza. Em que eu escolhi músicas que até hoje considero que foi a emissão com mais conteúdo, com mais significado musical e... significado nos versos das músicas. Cálice. Pronto. Tu estavas a cantar durante aqui a Shape of My Heart, que o Zé Seguinho lembrou-se do Cálice. Eu perguntei, porquê que lembraste do Cálice? E ele, porque sim. É que o Cálice é a música que vem a seguir. Sério? É. Por isso é que eu conheço. O Cálice representa o que também aqui o Pierre gosta muito, que é um sinal de resistência, de luta, não é? Uhum. Tu gostas? Sim, claro, luta. Vambora! Isso é daqui o cálice. O cálice representa... E então, mas mais do que isso, os versos vocês poderão escutar novamente, quem não escutou na altura. Mais do que isso, é a música em si. Para mim, é a melodia mais bonita que já veio do Brasil. Das que eu conheço, claro, não conheço as músicas todas brasileiras. Mas... Em relação aos colhos, foi a emissão em que eu tive mais trabalho para preparar... Lembras-te do telefonema? Lembro, do Eridano. Do Eridano Veloso, exatamente. Em que o senhor telefonou para a rádio e pensava que estava a falar com o senhor Vitorino Nemésio e queria escutar uma música, a sua música preferida, que fazia lembrar o filho que ficou pela guerra do ultramar. E esta gravação foi a única até hoje em que nenhum de nós falou ao vivo. A única intervenção, não foi? Intervenção. Falaste tu ao vivo? Não, eu não. Pois... Eu falei, mas pois... não falei. Pronto, foi a única que não ouvi algo entre a gente. Exato. Foi introduzir o cálice, que para mim também vem de um homem que tem uma cabeça. É daqueles que eu gosto, chamado Chico Buarque. Quer dizer, ele não chama Chico Buarque, chama Francisco Buarque da Holanda. E o Chico Buarque traz esta melodia muito bela, em que vamos ouvir... Eu acho que da outra vez não ouvimos a original, que eu até disse. Pois foi. Da outra vez ouvimos... Portanto, vamos ouvir uma escolha que já passou por aqui, mas agora a versão original. Da outra vez ouvimos a mulher e a filha, já não lembro. Aquela mistura toda. Não foi mistura, foi a sobrinha. Irmã da sobrinha. Irmã do Chico Buarque e a filha dela. Que era... Como é que chamavam as senhoras? Hã? Pois. Bebel ou Dedel ou lá. Isso. Bebel Gilberto e a... E eu não sei quem. Pronto, já me lembro. Esqueci-me desse pormenor. É outra, pronto. Bebel Gilberto e... que era a irmã do Chico. Bebel Gilberto. Bebel Gilberto. Bebel Gil... Não me lembro. Estava a ver se me lembrava da outra. Mas não interessa. Eu depois lembro. Desta vez vamos ouvir o próprio Chico Buarque, com Milton Nascimento, interpretar aquela que é para mim, como já disse, a melhor música brasileira e a que representa... Portanto, é como a porta-voz da emissão que eu considero que foi a mais bem conseguida em termos de escolhas da minha parte, não propriamente pelas histórias de vida, mas pelo gosto, pela admiração e pelo conteúdo das mesmas melodias. Também trouxe-me em Mato Grosso, na altura, lembras-te? Pois era isso que estava a pensar. Nunca vi rastro de fome, nem todos. Era que estava a pensar que aquela parte do... Se ficar, o bicho come. Que foi aquela parte do que a gente perdeu aquela gravação toda, não? Ah, como você vai escolher? Não sei, não faço ideia. Deixa-me adivinhar, eu não Mato Grosso, como sei que é. Chama-me para gravar música. Pronto. Mas tá. É isso. Está feito? Não tem nada a dizer? É bonito? Não, não tem nada a dizer. É uma música fantástica, sem dúvida. Isso é. Pai. Pai. Afasta de mim esse cálice. Cálice. Afasta de mim esse cálice. Cálice.

vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, produza os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. De 18 de janeiro, saltamos 7 meses para 20 de agosto, onde um dos nossos correspondentes esteve em Madrid, nas Jornadas Mundiais da Juventude. Estamos aqui em direto, são 11 da manhã em Portugal Continental, mais uma em Madrid, e estamos a acompanhar o quinto e penúltimo dia das Jornadas Mundiais da Juventude de 2011, que decorrem aqui na capital espanhola. Então, neste momento, Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Meus irmãos, saúdo especialmente os jovens que aqui se deslocaram. Saúdo, por exemplo, os jovens espanhóis. Olé! Os jovens australianos. Uhul! Saúdo os jovens da Rússia. Brusca-busca. E saúdo, por exemplo, os jovens portugueses. Olha a boa! A mãe, estou aqui! A mãe! Hoje é mais um dia de consagração. Dia em que consagramos Nosso Senhor e a vossa presença, jovens. A juventude é o futuro desta vida. Mas hoje, meus irmãos, hoje é um dia especial. Vamos a terminar esta jornada da juventude aqui em Madrid. E hoje foi dia santa. Hoje foi dia de graça. Por isso, meus irmãos, bem-vindos para mais um dia. E que desfrutem e que gozem em paz e em tranquilidade. Amém! E amém, voltamos para o ano passado, a quarta emissão, creio que foi a primeira, em que tivemos acompanhamento à guitarra. Pai, não... Fala, que eu despeço-me aqui. Pronto, e é assim, desta forma muito religiosa, Losing My Religion, muito religiosa, que nos despedimos de si, caro ouvinte. Tenho a continuação de uma ótima tarde. Já a seguir, às 7h30 da tarde, Jonas Santos traz-lhe mais um Diga Lá ao Senhor Fado. E nós estamos de volta na próxima semana, portanto, de hoje a 8 dias. Serei eu a jogar em casa. Pronto, não sei o que é que nos espera, porque este fundo musical é fantástico. Não é? Fala, pá! Eu já me enganei, por acaso, era lá menor, estava a tocar, era lá menor, este fundo musical. É a primeira vez do fundo musical, gostaste, não foi? Isto é 26 de outubro. E do... A primeira vez que gostaste do fundo musical, eu vou-te dizer, uma semana antes, na terceira emissão, 19 de outubro, tiveste a introdução à música, assim só dizer o nome do artista e da música, que foi até hoje a que eu mais gostei. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Pronto, então vamos à música. Catarina Caselli com Jogo del Amore. Gostei disto. Catarina Caselli com Jogo del Amore. Aliás, sempre que eu falo dessa música, eu falo assim. Catarina Caselli, então já fixei. Catarina Caselli com Jogo del Amore. Sempre que eu falo dessa música, eu falo assim. Está certo? Está certo. Então vou ao lado da tua segunda. Minha segunda escolha. Era para ser uma que eu estava também que já tinha escolhido, mas pelos vistos não. Chama-se Grândola Vila Morena. Claro, esta já escolhi. Aquela que eu escolhi era que não, mas esta já escolhi. Bom, esta música reporta-me a dois... Aliás, a três momentos. Ao 25 de Abril? Não lembro-se, estamos lá, não é? Sim, também. Olha, mas reporta-me uma coisa. Reporta-me primeiro que tudo aos meus tempos de escola. Que coincidiam, e não foi por acaso que eu escolhi esta música, ou pelo menos uma música deste género, coincidiam com as minhas aulas de História. E eu, na altura, que achava aquilo uma seca, e hoje adoro História. A sério, hoje, se pudesse, eu não ia para um curso de Comunicação Social. Se eu hoje soubesse o que sei, ia para um curso de História. As pessoas podem dizer, ai, mas isso é uma seca, e falava lá do Paleolítico, e do Neolítico, do Megalítico e do Megalómano, não sei o quê. Mas a verdade é que, para mim, essas coisas são importantíssimas, são fundamentais. Saber de onde é que eu vim, para saber onde é que eu estou. Mas enfim, escolhi essa música, porque na altura nós falamos, foi o 25 de Abril, e a professora trouxe um CD, eu pensei numa coisa fantástica. Ela tem um CD com músicas do 25 de Abril. Que ideia fantástica. Mal sabia que já havia catrafado o CD. Pois. E depois, pronto, o segundo momento, ou melhor, o terceiro momento, eu deixei o segundo para, enfim. O terceiro momento tem a ver com o nosso Jorge, se eu escolho eu, porque no dia 12 de Março estivemos, foi de facto o nosso grande momento, o nosso grande momento como Escolhas Tuas Escolhas e o nosso grande momento como Rádio Antena Web, acompanhamos na íntegra, mas acompanhamos mesmo a revolução, não direi, mas a manifestação. Quando chegaste lá já tinha começado. Está bem, mas fizemos, até o fim. Fizemos um acompanhamento exaustivo. Nós tivemos uma coisa única que eu acho que nenhuma estação de rádio e televisão teve. Talvez o serviço público, mas enfim, o serviço público. Não, não acompanhar lá no terreno e com pois, tantas pessoas, não. E tanto pois, tempo, não. Exatamente. Em termos de tempo, sobretudo, e mesmo em termos de pessoas. Foi, de facto, uma... Nós, rádio, sem, de facto, sem recursos financeiros. Nós, rádio, sem obrigações para tanto. Não nos era exigido que o fizéssemos ou não, de tal forma. A verdade é que marcamos presença, como nenhum outro meio de comunicação marcou. Junto do povo, de facto, como nenhuma outra estação teve, rádio ou televisão. E foi para mim um momento mais alto, um momento em que eu cheguei ao fim do dia e só não disse graças a Deus porque não acredito, mas pensei para mim mesmo, oxalá que ele existisse, porque eu não acredito, não nego, mas não acredito. E foi algo de género, oxalá que ele existisse, oxalá que houvesse alguém a quem eu pudesse agradecer por isto tudo que hoje aconteceu. E por isto tudo que desde 4 de janeiro de 2010, a Rádio Antena tinha mais de um ano, tem vindo a acontecer. Porque foi o dia em que eu... Sabes que eu durante algum tempo, porque, enfim, nós tivemos locutores ameaçados de morte, tivemos muita gente que nos quis mal, e houve alturas em que eu me perguntei, será que eu não estarei a fazer a frente a alguém mais forte do que eu? Será que eu estarei aí pelo caminho certo? Algumas vezes, e acho que todos nós somos humanos, a ponto de nos colocarmos de vez em quando nessas questões, no dia 12 de Março eu tive a certeza absoluta, 100%, e até hoje, sem qualquer margem de dúvida, segui o caminho certo e continuo a seguir o caminho certo. Se dúvidas havia, e quando em vez de lá havia algumas frações segundo em que elas haviam, no dia 12 de Março elas dissiparam-se e nunca mais surgiram. Mesmo, já tendo havido situações em que nos voltaram a querer mal, em que até tivemos aqui agentes infiltrados, enfim, pessoas que fizeram um frenético na web, mas conseguimos nós todos ser mais fortes. Nessa altura, eu já sentia que não era eu que estava aqui, somos todos que estamos aqui, cada um no seu local, no seu lugar, cada um no seu espaço, mas estamos todos aqui pela antena web, todos, e quando digo todos, digo a equipa coletiva de 45 elementos, mais ou menos, 40-45, e depois os nossos cerca de 4 mil ouvintes, dos quais cerca de 200 e picos assistem às Corações do Barueu, e muito agradeço por isso também. E escolhi a Grande Lavina Morena também por outro motivo. No dia 25 de Abril de 2010, foi feito no extinto Domingo à Tarde um especial. Na altura, Domingo à Tarde tinha 3 horas de duração. Foi uma parte do tempo. Houve uma altura que o Domingo à Tarde começou com 2 horas de duração. Depois acabou no final do ano, ou melhor, acabou no princípio deste ano de 2011, para dar lugar a outras pessoas, neste caso à Lúcia, que hoje está connosco, e ao Marcial, que entanto já saiu, mas que teve ainda assim meio ano connosco. Hoje eu voltei precisamente a esse horário com sonoplastia. Mas enfim, bom, dizia eu que no ano de 2010 fiz um programa especial sobre o 25 de Abril e gostei mesmo muito de o fazer. Foi um programa que trouxe, entre outras coisas, momentos de 25 de Abril, músicas de 25 de Abril, e acho que em termos de músicas conseguiu-se ser um programa muito variado, muito diversificado, porque eu cheguei ao ponto de trazer, por exemplo, o Malhão não é reacionário do Quim Barreiros. trouxe muita música na altura. E esta música é Grande Lavila Morena. Eu até ia escolher outra que foi que, pronto, foi que iniciou a edição. E posso já dizer que não vou escolhê-la, que era a Cantiga Mar, do Grupo de Ação Cultural. E confesso que foi das mais prazerosas emissões que experienciei. Prazerosas? Sim, que experienciei até hoje. E pronto, e por estes três motivos, o primeiro, eu na altura escolhi esta música porque se adequava, por causa do 25 de Abril de 2010 e por causa dessa situação da outra história, creio. Se eu hoje acredito no 25 de Abril, não. Porquê? Muito simples. O povo português ainda precisa levar mais pancada para se doer. Infelizmente, assim acontece. Nós vamos ter que andar a comer ratos na rua e não sei se mesmo assim vamos ser capazes de nos mexer de facto. Eu acho que, mesmo quando chegamos a esse ponto, vamos deixar que nos pisem. Eu não, muitos portugueses felizmente também não, mas a maior parte ainda está muito centrada no Figo, a Amália Rodrigues, é verdade. Ainda estão à espera que cheguem os três familiares, eu creio que eles eram irmãos, não é? Quem? A Lúcia, a Jacinta e o Francisco. Não. Ou primos, não é? Não. Não? Não. Então, pronto, ok. Mas já encontrei a palavra certa. O português ainda muito se recorda do Figo, da Amália Rodrigues, e ainda estão à espera, inclusive, que os três pastorinhos cheguem à beira da dita desenheira. Ou seja, ainda estão a olhar muito para o passado. Eu acho que até há alguns portugueses que ainda esperam de veras e sinceramente pelo Dom Sebastião. É certo que acredito que alguns portugueses ainda esperam por esse Dom Sebastião. E não fazem nada. Ficam só à espera. Nem procuram, nem... Pronto. E foi por isso que escolhi esta música. Provimos então Zeca Afonso com Grândola, Vila Morena. E tal como aconteceu em diversas emissões, já não ias avisar que era intervalo. Ah, pois é. Pois. É intervalo? Eu acho que não é preciso de intervalo. É intervalo, é. É. Ah. Bem. Olha, queres por reclamos da atualidade ou do... Estraga-me tudo. É. Estragaste tudo. Pronto, vamos a um intervalo e até já. Até já. Corpo de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada rosto igualdade,

e o Sport Lisboa e Benfica. Os Bikini era o grupo preferido de Miklos Fer. E esta música que acabamos de ouvir era a sua eleita. Um mês antes, a 14 de dezembro, estivemos a recordar algo que tem décadas, talvez 7 décadas, mais um momento bonito no Escolhe Estou, Escolho Eu. Aniki, bebe, aniki, bobo, passarinho, totó, birimbau, cabaquinho, salamão, sextão, polícia, ladrão. Aniki, bebe, agora eu quero que tu percebas o que é que eles dizem no fim. Aniki, bebe, aniki. Oi? Percebeste que eu sei? Percebi tudo. Ainda hoje percebes o que eles dizem, não é verdade? Perfeitamente, perfeitamente. Mas não nos limitamos ao filme de Manuel de Oliveira. Uma semana depois, a 21 de dezembro, fomos vasculhar no arquivo da Rádio e Televisão Portuguesa. Emissora Nacional Lisboa, Portugal. Não sei de nada, Inês. Na rádio, quando se está a transmitir um programa, é costume dizer-se que se está no ar. Quer dizer que pelo ar vão as palavras ou as notas de música até chegarem às vossas casas e às vossas orelhinhas curiosas. Pois hoje nesta emissão que lhes é dedicada, todos estamos no ar. Visto que é bem atento, apenas comprei vento na União Portuguesa. Olá, filhinha, que tens feito? Casei? Parabéns, o teu marido é muito rico. Estás tão bem vestida, me enganas-te. Eu é que sei onde vendem por pouco dinheiro as fazendas mais bonitas, modernas e de melhor qualidade. Onde, se não é descrição? Na casa Pires de Almeida. De hoje em diante, não gastarei de outro estabelecimento. Casa Pires de Almeida, Rua Augusta 275. Senhoras e senhores... Um muito bem-aja a todos aqueles que, através da Emissora Nacional, nos acompanham neste 12ª emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Um muito obrigado desde já pela companhia que nos fazem desse lado. Hoje, só para vós, temos um convidado muito especial. Junto a mim está o Carlos Bonaparte, poeta, escritor, músico e locutor de telefonia. Carlos Bonaparte, faça favor de se apresentar aos nossos estimados ouvintes. Olá, muito boa noite para todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com o ilustre Nuno Miguel. É verdade. E neste mundo radiofónico que tanto apreciamos, uma vez alguém disse que ser um locutor de rádio até era a melhor profissão do mundo. Nessa mesma emissão, 21 de dezembro, foi um episódio que eu próprio recordei. Há lá uma frase, sabes o Nuno Marco? Sabes? Sei. O Nuno Marco lançou lá uma frase que me ficou na cabeça. Obrigado, e ele agradeceu pela primeira vez. Aos meus pais. E ele disse que pela primeira vez estavam reunidos todos os seus ídolos de radiofónicos, no mesmo sítio, não ao mesmo tempo. E ele disse obrigado a todos, não disse o nome de ninguém, disse obrigado a todos por me conduzirem à melhor profissão do mundo. É? Que dizes? Concordo perfeitamente, plenamente. Na melhor profissão do mundo, nem sempre tudo corre bem. Por exemplo, a 7 de dezembro, tivemos uma emissão muito... Por exemplo, este momento. A 7 de dezembro, tivemos uma emissão bem preenchida. Tu puedes hablando portugués, yo voy a hablar en español, me gusta. ¿Me gusta? Ahora lo que me gusta es la mía última escuela de hoy. Ahí voy a hablar portugués yo. O que me gusta... O que me gusta es... Pum, una cabezada. No ha sucedido aquí unos desastres técnicos. El Carlos Bonaparte ha dado una tolada en el micro. El micro no ha gustado de la tolada y ya se está quejando. Bom, y entonces. Ora, muito bem. Isto hoje é uma maravilha em desastre técnico. Aplausos para o desastre técnico. Bom. uma gargalhada sobre os desastres técnicos. O som que o Carlos já referiu em dois programas anteriores, deixa cá. O som que o Carlos referiu é este aqui. Ah, não dá. Não dá para mostrar. Não dá porque não está aberto. Vai falando. Estou curioso. Curioso? Tu sabes o que é? Ah, esse. Pronto, é este som. Agora podes falar. Bem, isto foi... Dos desastres técnicos, só mesmo este som. Aplausos para o som! Ai, não é assim! Também não é este! Olha como apetece fazer! Aplausos para os desastres técnicos de hoje! Bravo, bravo. Depois de estar técnicos, à vontade de andar ao soco. Como o que aconteceu no dia 9 de novembro. Não é este, é seguir, é este. Gimme, gimme, gimme, não é que tem a... Que depois a Madonna prometeu para o Wenga. Exatamente. É das músicas mais gosto. Só para dizer que sabe. Não, estava a pensar. Estava a pensar na música. Ah, só para dizer que pensa. É para me provocar. Hoje queres dar uma chapada ou duas? Uma ou duas chapadas, escolhes. É só uma. Está bem. Ah! Pronto. E aqui caiu um adereço no microfone. Enquanto o Carlos faz a parte, continua a rir-se. Eu vou fazer mais uma previsão no estado do tempo. Quinta-feira, o mar vai soprar de moderada forte, com ondas de noroeste de 2 metros, no cabo de Peniche. E então, quando não corria bem, diz lá, fala. Estava a pensar no mar sopra. Quando a coisa não corria bem, alguém podia ficar irritado. Olhem, por exemplo, no dia 4 de janeiro. Ouçam. Descubro no título desta música uma coisa que acontece em muitos de nós e que aconteceu em mim e acontece em muita gente, que é pura inocência. A gente vai inocente e ajuda e vai que não ajuda e faz as coisas por bem. Já sem... posso tocar? Tu disseste qual é que era? Toca, pá! Anda lá para te calar um bocadinho! Ah! E então... Então passou a coisa à frente e uma semana depois disto, o Carlos Bonaparte decidiu introduzir o Nuno Miguel de outra forma, dia 11 de janeiro. Ora, hoje tenho comigo um convidado especial, uma presença que é inédita aqui na rádio, é inédita sobretudo aqui no nosso Escolhes Tu, Escolho Eu. É um ilustre personagem do mundo da música, do mundo da construção em Legos e do mundo dos papagaios de papel. Estou a falar, claro... Eu dispenso apresentações. Nuno Miguel! Queres ficar sem ver hoje? Mas como estava a dizer, em rádio, nem sempre tudo corre bem. No dia 26 de março, alguém se esqueceu do que ia dizer. Onde vivia eu, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã e uns 10 ou 15 ratos. A vida, não é? Ah, e dois gajos que andavam para outro. Pronto. Mas dizia eu então. Paraste? Ah, não. Continua a falar. Estava até a ouvir. Mas dizia eu então que... Estou a falar para a Pinguela Cachal Rodrigo. Ah, parabéns. Ei, mas estou a ouvir. Fala não. Mas dizia eu então que... Dizia eu então que me perdi. Ah, já estás a ver? Estou em Vila Nova de Gaia, não. Pronto, mas que me dizia... Ora... Coisa... 18 de janeiro... Se calhar que a altura que aparecia uma coragem. A 18 de janeiro, alguém ia responder a uma escolha musical. Ia, disse eu. Gilberto Gil. Também não. Caetano Veloso. Sandy Júnior. Ai, caraças, isto nunca me aconteceu. Nunca? É a primeira vez. Para assim... as outras é a primeira vez. Não, Vamos lá, quem é mais? Vamos lá, ver o mercado, não, Sandy Junior, 500.000 por Sandy Junior. Também não? Deixa cá ver. Já disse Mão de Jogaroa? Já. O 30 às 11. O Daniel Maia queria essas coisas, essas cantoras assim mais pop, não? Não. Não era do próprio Roberto Carlos? Olha que eu até acho que era. O Carlos não sabia, ou só o calhambeque do Roberto Carlos. Já sei o que vamos fazer. Seus ouvintes, vamos fazer uma pausa e já vimos. Como viram, a pausa foi muito grande. Já estamos de volta. O Carlos já se aliviou. Os pensamentos. São aliviou os pensamentos. Porque já descobriu qual é a música. Foi a única vez que interrompemos a emissão porque alguém esqueceu. E vocês não sabem, mas nesta paragem... Nesta paragem... Epá, vocês haviam de ver. Ele... Aqui o nosso Nuno Miguel... Foi. Pregou-me semelhante a chapada. É uma razão. Eu dei assim 4 voltas no ar. Mas 4 muito rápido. 4 voltas no ar. E ele disse... O que é que o cara foi a música? Já não sei qual é que foi a música. Mas ele disse... Olha, a música é esta! Acabou-se a conversa! E eu... Depois tanto caí, pronto, caí no chão, assim, tipo, meio coisa e tal. Ah, levanta, vamos entrar no ar! Eu, pronto, estamos de volta. E eu, pronto, e eu então não consegui levantar. Pronto, e... Enfim. E pronto, foi isso. Vocês não viram isso? Foi lindo, não foi? Foi, para cá se foi lindo. Foi engraçado. Ora bem. Muito do... Teve estrelas. Muito da... das nossas escolhas... estão relacionadas com homenagens ou com, no mínimo, lembranças de alguém. Não é verdade? Lembranças ou recordações? Qual é a diferença? Ou serão antes memórias? Qual é a diferença? Não sei. Nenhuma. Até para quem estás a complicar? Já pôs até à cabeça? Exatamente. Ah, bem, parece. Como diz uma amiga minha, liguei o complicómetro. Foi o que eu disse. Nesse dia foi, eu te darei o céu, a resposta ao calhambeque. Bem parecia. Pronto. E então... Se isto é uma homenagem ou é uma... Há duas coisas essenciais neste programa, além de responder ao género. As histórias de vida que, obviamente, estão quase sempre relacionadas com pessoas e, portanto, já passaram aqui muitas músicas, quer de um lado, quer do outro, com referências diretas, o que fazem lembrar diretamente alguém, não é verdade? Exatamente. E há outra coisa que é a música portuguesa. Que desde o início, aliás, se bem te lembras, eu muitas emissões, quando não escolhes nada português, ou quando não há, eu até digo, 6 músicas estrangeiras hoje, não gosto nada disto. Yeah. Ainda na semana passada aconteceu isso, há 2 semanas, não me lembro. Não foi o único. Mas não. Ah. Mas ah. Pronto. Então, que é, acho vamos... bem, acho bem. Se eu disse estas duas coisas, o que é que vamos ter agora, o Zé? Vamos ter música portuguesa. E que? E que quê? Ah, que já passou por aqui. E que? Estive a falar para o teto. Não. Para variar. Então, se eu disse, fazemos referência direta a alguém, faz lembrar alguém, vamos ter uma música portuguesa que faz lembrar alguém. É tanta gente. Tem referência direta a alguém. Pronto, está bem, mas outro. Tanta gente. Não sei. Ora bom, estamos a fazer... Posso falar? Ou não queres saber qual é a música? Podes falar. É que vai influenciar muito a tua mas resposta. Mas podes falar. Podes. Está bem, eu estou a falar. E então, se estamos com um ano de existência, do que é que eu me lembrei? E porque ouvimos aqui uma parte do... Já duas partes daquela grande emissão do... Tony! Meu nome é Tony Silva! Com os achos técnicos e com o microfone, cabeçada do microfone e... Vamos ouvir os aplausos e o piano... vamos ouvir agora os aplausos e aquele metralhador... É parecido. Ao longo do ano... Já não começou assim de outubro do ano passado, mas não interessa. Estamos a falar do nosso período de emissões. Ao longo do ano, tivemos, não em muitas ocasiões, até certa altura foi uma presença regular, mas enquanto a saúde, o emprego, as duas coisas juntas permitiram, tivemos uma companhia, uma assistente do nosso programa, não é verdade? É verdade? É verdade. E então, voltando aos agradecimentos, se há pessoa a quem eu tenho de referir um sentimento de respeito, de gratidão e admiração por quem é, é ao título da próxima melodia. Música portuguesa, música divertida, que o Carlos começou a rir quando soube que era, quando naquele dia soube que era esta música que eu ia escolher, não foi? Foi. Uhum. Então, vamos escutar o Rui Unas. ou o Tony Pessegueiro? Quem é que tu queres? O Rui Unas ou o Tony Pessegueiro? Tony Pessegueiro, Tony Pessegueiro. Então, Tony Pessegueiro vai cantar uma música que fala sobre o nome de uma pessoa que, se não fosse ela, era aquela coisa de o que seria de ti, o que seria de mim. Estás a ver o que eu estou a dizer? Vai. Se tem sido a pessoa mais presente, não é desvalorizar aqui o José Seguinho, mas tenha sido a pessoa mais presente, a pessoa mais importante fora da família mais próxima, e há muito a reconhecer isso. Se há a escolha que eu poderia trazer em relação a isso, porque a maior parte das nossas histórias tem a ver com alguém, o reconhecimento de alguém, pronto, para a minha escolha tinha que ser esta. E como já passou por aqui, pode ser esta. Tá bem, pronto. Vamos ouvir o Tony Pessegueiro a cantar a melodia Margarida. Certos momentos engraçados e divertidos e engraçados neste programa de Escolhes Tu, Escolho Eu. Escolhes Tu, Escolho Eu, no programa este a 14 de dezembro, e vamos ter 4 momentos cada um. Primeiro, o Nuno Miguel a 1000 caralhadas, tobolhas. A 14 de dezembro contou uma anedota. Agora foi inventado um chupa-chupa em forma de vagina e o público... É verdade, espectadores, é verdade, isto é puramente verdade. Até há um estudo que revela que isso é bom. É uma ideia muito boa. Eu até fui-me a pensar que foi a Lady Gaga que também inventou. Ela inventa tudo. É muito criadora. Mas isto duvido que tenha sido. Portanto, um chupa-chupa em forma de vagina é boa ideia porque, no mesmo ato, a pessoa pode ter a experiência, ou, no caso de não ser experiência, repetir o gesto com os... Ele está-se a rir, nem cheguei a meio dar-me bota. Repetir o gesto, com ter uma experiência com os órgãos genitais dos dois sexos, de mulher e homem. Sabias disso? Que giro. Porque depois de saborear o chupa-chupa, que é só um chupa-chupa, pode ser o sabor de qualquer coisa, mas de fazer conta de que saborear a vagina, no fim fica-se com o pau na boca. Ah, bem. Como está bem, a 25 de janeiro, o mesmo Nuno recordou um episódio das primeiras eleições livres pós 25 de Abril. Ontem o meu foi votar, não, por isso não calhou na minha urna em 1976, e por isso não vi. Mas um tio meu relatou depois ao meu pai que estava na urna, no secção de voto, e uma senhora já idosa entrou na sua urna, eram as primeiras eleições para ela, com toda a certeza, e como eram para os outros todos. E então, ao entrar na urna, olhou para o papel e falou assim muito alto: "Oh filha, eu não vejo onde está o PS!" Pronto, ninguém ficou a saber onde é que a senhora ia votar. Quase dois meses depois, a 19 de março, houve um episódio curioso com um carro avistado na rua através do nosso estúdio exterior. Olha, sacana, tenho um carro novo. Nunca vou buscar dinheiro para comprar um carro. Um carro novo, pá, é dinheiro. Sabe, é um branco. Carro branco, que é tão gira a tua cor. Para me esquecer o passado, faz um branco. Estás a ouvir o Bruno? Tô. Sacana! Onde é que gastaste dinheiro? Há das duas meninas, não é? Não gosto das meninas. Mas está dentro do carro novo, não é? Os giros fechados. A mão da droga, pois é, no negócio da droga deve dar muito, deve. Vai-te embora, vai, depois traz-me um igual para mim. Primeira vez que eu estou a ver aquele carro, é todo fino. A 20 de agosto, no estúdio exterior número 1, as moscas andavam a importunar. Como é que se diz? Andavam a importunar os dois locutores. E ainda te digo uma coisa. Fala que eu vou aqui matar moscas. Eu até gostava de conhecer. Tu gostavas de conhecer tanta gente? Tu gostavas de conhecer tanta gente? Pois. Olha, já aprendi. A Lady Gaga, por acaso, gostava de facto de conhecer. Gostava. Anda lá. Anda lá. A 16 de novembro. Virando agora a página para o Carlos Bonaparte, Oscar e o Pierre Zé Seguinho Mato Grosso, falou sobre algo esférico que vem da capital da Alemanha, 16 de novembro. E então, no dia 9 de novembro caiu o Muro de Berlim, fez 21 anos na terça-feira, mas por um lado, ainda bem que eu não escolhi na semana passada, porque assim, o que vamos ouvir hoje vai fechar o programa de uma forma muito bonita. Gasta aí. O que é? Vai fazer uma bola de Berlim. Não. Não quero. Olha, a bola de Berlim também tem um buraco no meio. Não tem. Tem. Só serve as suas bolas de Berlim. As minhas bolas também têm buraco. A 18 de janeiro, o mesmo Carlos Bonaparte respondeu com uma certa graça, uma certa graçola, a uma escolha musical de Nuno Miguel, que havia sido Tiziano Ferro e Perdona. Podemos ficar com Estás Perdonado de Tiziano Madeira. Põe mesmo um elefante que queres 3 baleias, 2 tubarões e 5 hipopótamos em cima de ti. Uma semana depois, em uma fase em que Carlos Bonaparte se encontrava com muita piada, a 25 de janeiro, vamos ouvir o que é que pode acontecer a uma música que todos conhecem, ou a maioria. Sabes que já experimentaste subir uma nota a essa música? Não. Em vez de ficar... Subir uma nota ou subir o tom? É, mas pronto. Ah, Carlos Bonaparte, vai tomar uma pessoa para o cabelo. É. Tens o microfone, gente. Alô, alô! Comadre Marcel, daqui é Severina, tá na bebendo. Fique Dona de... Rosa, sua filha chegou do Brasil. É, assim é. Words don't come easy to me. Eu disse words, né? Words. Mais acima, words don't come easy to far. E mais acima, words don't come easy to sol. Momento triste neste programa, nesta 17ª emissão. Onde escolhes tu ou escolho eu? Vamos cortar isto e passemos à frente. A 26 de março, a mesma personagem que quis imitar um desenho animado muito conhecido. A série que definitivamente mais marcou a minha infância. Já agora vi que a minha personagem preferida era o Vegeta. Durante muito tempo detestava o Freezer. Oh, eu gostava daquela coisa. E eu sou o Goku. Que eu não gostava, mas depois passei a simpatizar com o homem. Gostava dos cabelos verdes. Tenho uma ideia. Do Freezer? Não, tenho uma ideia. Então vamos falar assim. Nuno, se tu és assim meio coisa, por que não fazemos uma fusão? Mas, o mesmo Carlos, também já tive uma personagem surpresa no início de um programa. Decorria o dia 16 de novembro de 2010. Hoje escolho eu e já tenho aqui comigo o Nuno Miguel. Olá, Nuno. Olá. Estás a fazer? Eu? Sim. Porquê? Estás a fazer? Estás a falar? Para que é isto? É para a televisão isto? É para a SIC? É para a televisão? É. É para a televisão? É para a televisão. Ah, pensei que fosse para a rádio. Não é para a rádio. Não, é para a televisão. Ah, qual é a televisão? É a Antena Web TV. Antena Web? Não gosto nada da Antena Web. Uma velha porcaria. Não gosto nada da Antena Web, uma velha porcaria. Olha, para que é isto? Tá bem, andas a ver televisão ou mais? Televisão? Gosto nada de televisão, eu. Bela porcaria, televisão. Gosto nada. Bem, caros ouvintes, esta é a parte em que eu abro a janela e tiro alguém para a janela fora, porque, pronto, era assim, pensei que era o Nuno, mas devo ter visto mal. Também não gosto de janelas, eu. Janela de uma porcaria também. Pronto, então vais passar a gostar, pronto. Tá bem. Quando sentires o corpo leve voar lá por fora, vais achar mais piada. Não, estás a falar para quem? É para a rádio? É para ti. É para mim. Não gosto nada de mim também. Eu sou uma grande porcaria. Eu sou uma barra de porcaria também. Eu bem parecia. Ah, bem. 16 de novembro, que foi o mesmo dia de uma grande troca de palavras, um diálogo muito interessante e esclarecedor entre estas duas personagens. Sabes quem é o Manuel Gaudêncio? Sei. Quem é o Manuel Gaudêncio? É o meu primo. É o teu primo? É. É? É. Quem é o Manuel Gaudêncio? É o meu primo. É o teu primo? É. O que é que ele faz? Não sei. É trolha? Acho que sim. Ah. Mas dizem que não. Não é trolha? Não sei. Mas eu vi-o nas obras ontem. Eu não. Não viste nas obras ontem? Não. Pois. Mas eu vi-o. Não posso ir por lá? Ah. Mas ele não é trolha, não é? Acho que sim. Mas dizem que não. Pois. Mas olha, há outro Manuel Gaudêncio. Sabes quem é? É o meu tio. Não, outro. Não sei. Um cantor. Cantor? Cantor. É um cantor. Cantor. Que as pessoas pensam que é do Porto, mas não é. Nasceu em Lisboa. Só veio para o Porto com 3 semanas. Ah, é? É o Manuel Gaudêncio. Não sei. Então vamos à música. Vamos à música. Que, sabes quem é que vai cantar? É o meu primo. Não, o outro. É o meu tio. O outro. É o cantor. Sim, o Gaudêncio. Quem é o Gaudêncio? É o meu primo. Não, o outro. Ah, é o meu cunhado. Eu agora casei-me. Casaste no intervalo? Foi. Foi um casamento. Eu casei-me. Foste um casamento? Fui. De quem? Da minha mulher. Eu partilhei casamento com ela. Pois, está casado com um homem, sabias? Não. Não sabias? Não. Então vai lá outra vez para te casar com um homem no próximo intervalo. Não acontece. Não há? Não há para a semana. É para a semana, está bem. No entretanto, pedes o divórcio e casas para a semana com um homem. Pode ser. Pode? Pode ser. Mas eu não gosto nada de homens. Sou uma porcaria os homens. Também não. Então está bem. Como é que chama a mulher, a tua? Joaquina. É. Mas ela gosta de ti? Não sei. Não perguntei? Ah. Então porquê casaste com ela? Apeteceu-me. Ela também queria. Eu casei-me. Também lhe apeteceu casar, foi? Foi. Casaram-se os dois, então? Sim. Um com o outro? Sim. E ela sabe? Acho que não. Quem foi o padre? Não sei. Não olhei para ele, não vi. Mas sabes quem foi o padre do teu casamento? Não. E do casamento da tua mulher, sabes quem foi? Sei. Quem foi? Foi o meu primo Gaudêncio. O teu Gaudêncio também é trolha e padre? No ao Padre Troia. É. E depois disto, podemos então ouvir a explicação para a terceira e última escolha desta emissão especial do Carlos Bonaparte. É verdade. Ora, música número 3. Reportamos-nos ao ano de 1902. A música chamava-se... The Bell of New York March, do 71º Regimento da Marinha Norte-Americana. Precisamente. Ei, categoria. Sim, senhor. Foi nessa edição? Não, pai, não. Não sei. Não, nessa não foi. Mas eu encontrei isso no YouTube no outro dia. Ah. É verdade. É uma música... Bom, os amigos poderão perguntar, mas porquê essa música? Mas porquê esta música? Mas porquê esta música? Porque esta música, que é para ser mais ouvintes, que é para ser só um, senão é uma tragédia, não? Pronto. Epá, se o único ouvinte deste programa foram os próprios locutores, é uma miséria. Sim, porque o outro não ouve o programa, não é? Pois. Bom, mas diziam então que escolhi esta música... Bom, eu já aqui falei... Eu escolhi estas três músicas no sentido de... Primeiro, eu trouxe duas músicas que me reportaram à minha vida passada, digamos assim, ou seja, aquela... Aquela altura da minha vida, que foi a maior parte, ou uma grande parte pelo menos, em que eu me deparei, por um lado, com o meu mundo imaginário e, por outro, com o mundo real. Agora a música que junta as duas. O meu mundo, que já não sendo imaginário, é resultado desse mundo imaginário, mas que agora é real. Antes não é. Alguns de vocês poderão perguntar, mas porquê? Mas porquê antes não é? Porquê Antena Web? Não é porque Antena Web, é porque esta música. Porquê esta música? Esta música, porque esta música. Porquê esta música? Porquê esta música? Porquê esta música? Porquê esta música? Ah, tá, mas porquê esta música? Pronto, já que perguntaram todos. Então eu perguntei. É a resposta a muitas famílias. A resposta, de facto, é a seguinte: esta música foi aquela que me deu a vontade suficiente para iniciar este projeto. Estávamos em abril de 2009, quando eu decidi fazer uma brincadeira. A internet, música, 1950. É muita coisa. Música, 1940. É muita, menos, mas muita, não é assim? 1930, também é música. 1930. Pronto, música, ainda que menos, vá, mas ainda há algumas coisas. 1920, que era a altura em que eu sabia que se tinha começado a gravar música, achava eu. Bem, 1920, pouca coisa, mas ainda assim. 1910, e ainda haviam algumas coisas. Até onde é que isto vai? 1900, muita coisa, para aquilo que eu poderia esperar, não é? 300 e tal músicas, mas imensa coisa. E mais? 1890. Bem, eu não só pai umas 150, mas havia muita coisa para aquilo que era suposto e eu cheguei a encontrar. 1989. Três músicas e uau! Mas quando é que isto acaba? Fui descobrir que a primeira gravação foi feita no ano de 1860. Ou melhor, agora já sabe que foi em 1859. Mas pronto. Na altura estávamos a descoberta de iniciar até ao ano de 1860. Bom. E eu pensei, isto é de facto extraordinário. Aquilo era um... Enfim, eu posso dizer isto porque estas músicas já caíram em domínio público. Era um torrent. E eu baixei esse torrent. E estas músicas, soube mais tarde, já caíram em domínio público. Mas enfim, esta foi a primeira música que eu ouvi. E eu à espera de não ouvir nada, de só ouvir... E bem, uma coisita ou outra. E deparam com uma música bastante bem conservada, para a altura, achava eu. E continua a ser, de facto, uma música bem conservada. Mas achei que era algo extraordinário, de facto, ouvir aquilo, não é? E então, pensei. Eu acho que está na altura de começar a fazer algo diferente. Enveredei, primeiro, pelo meu aprofundamento no mundo da música. Enveredei depois... pela pesquisa de material. Posso dizer isto porque é público. Cheguei a marcar presença no JN, no Jornal de Notícias, no dia 10 de dezembro, com o intuito de dar a conhecer o meu trabalho. Já antes, em finais de novembro, eu achei que o método ideal para divulgar não só este, mas também este tipo de material, era criar uma rádio na internet. Porque, entretanto, na altura, eu tive acesso, entre outubro e novembro, a quase 2000 peças deste género. Eu já na altura tinha cerca de 38, 39 mil, mas depois juntaram-se a essas cerca de mais 2000 músicas. Dá-se a situação que dessas 8000 a 9000, talvez 80% delas eram a partir de 1920 a 1955. Mas essas 2000 que foram acrescentadas, a maior parte era da década de 1900, algumas de 1910, e ainda assim uma grande parte também do século XIX. E eu pensei, não, eu tenho mesmo de editar isto para fora, dizer ao mundo, isto é assim, a música portuguesa é assim, é interessante. Travei conhecimento com uma pessoa que empreito para agradecer, chamada José Moças, que teve a gentileza de me fornecer um disco com uma gravação portuguesa de 1903, que poderia aqui escolhê-la, não vou fazer, mas poderia aqui escolhê-la. Acho que nunca passou por aqui, por isso é que eu também não posso fazê-lo. Mas é de facto uma música, talvez já tinha passado, a banda dos Marinheiros da Armada. Mas enfim, pronto. Ou seja, esta música foi a ponte entre, ou melhor, no fundo foi a união entre o meu imaginário, porque eu sempre fiz rádio, não é? Eu sempre fiz rádio. E eu, mesmo em 2009, eu tenho aqui emissões gravadas de outubro de 2009. Coisas que eu fazia para mim mesmo. E que fazia mesmo, comprei aquilo à risca. Das 4 às 6, começava às 4 e seguia até às 6. Mesmo. Não parava só porque, ah, tenho que sono. Eu cheguei a fazer, ando em que tinha emissões desportivas, ia fazer 7 horas seguidas de edição. Das 4 da tarde às 11 da noite. Pronto, resultado. Esta música foi como chegar à ponte que uniria a minha vida imaginária, ou o meu sonho, com a minha realidade. Acho que não havia melhor música do que esta. E ainda hoje é uma música que eu ouço muito. Se perguntares, mas ouves todos os dias? Não, mas quase todos. Até porque é uma música alegre, vão poder ouvir isso. E por isso eu hoje partilho convosco, novamente, com muito prazer e orgulho, uma gravação de 1902. A música The Bell March of New York, da banda do 71º Regimento da Marinha Norte-Americana. Agora que nos aproximamos da reta final desta emissão especial de Escolhes Tu, Escolho Eu, convém recordar que este programa da Rádio Antena... Ah, eu no início esqueci-me de dizer uma coisa que eu ia introduzir. Estimados ouvintes, bem-vindos à emissão experimental de Escolhes Tu, Escolho Eu, o programa mais recente da Antena. E este programa vive, sobretudo, de música. Música essa que já passou por aqui, não só nos espaços destinados às mesmas, mas sim durante as intervenções. Quando, por exemplo, cantávamos músicas que só nós dois é que sabemos no dia 7 de dezembro. Diz-me lá tu se vou encontrar muitos milhões de brinquedos com vontade de brincar. Diz-me lá tu se vou encontrar muitos milhões de meninos com vontade de brincar. Coelhinho saltitão, de orelhas no ar, o mundo sobre neve, a correr e a pular. Coelhinho saltitão, leva-me a passear, o mundo tão distante, novas coisas vou encontrar. O mundo tão distante, novas coisas vou encontrar. Ouviram então Coelhinho saltitão, uma versão improvisada, para variar, uma música no Festival da Canção Infantil de 1995, em que estes dois locutores de rádio participaram, em que viram o terceiro lugar ser entregue a esta música. Sim, porque os dois primeiros estavam reservados para nós. Dia 1 de Fevereiro. Ouviram agora a guitarra como fundo, mas também temos órgão. E no órgão podem fazer-se várias coisas, vários sons, vários instrumentos, simulações. E no dia 1 de Fevereiro, Carlos Bonaparte lembrou-se de cantar isto. É Nuno, tá só comigo, essa que é tal, é, que não. E a outra foi, olha, tu sei que começaste uma versão muito boa, não sei se ou já tinhas ouvido, há dias assim, muito bom isso. Há dias? Há dias assim, que nos deixam só. Muito bom. Os almas vazias. Os almas, não sei que é, não tenham. Botamos as mãos. Olha, os novos estatutos da Assembleia não foram da Federação Portuguesa de Futebol, não foram aprovados. Ficas a saber. Tu que tratas. Adeus Portugal! As competições europeias! Durante 2012! Já foi no Super World! Não vou resolver. As versões de músicas já famosas não se ficaram por aqui. 25 de janeiro. Tenho um amor em Coimbra! Ai que saudade de tenho de Coimbra! E saudade de Coimbra. Tenho um amor em Coimbra. Tenho um amor em Coimbra. Tenho um amor em Coimbra, bem. Tenho um amor em Coimbra, cê. Então era meu ritmo. Tenho um amor em Coimbra, cê. Tenho um amor em Coimbra, de. Agora é que mudava. Se fora. Se fora. Se for a podes mudar outra vez. Se o amor em Coimbra fora, se o amor de Coimbra fora, se o amor de Coimbra for B, se o amor de Coimbra fosse, se o amor fosse, se o amor for D, se for D. Se foder, se foder, tudo bem. Se não foder, se não foder, se não foder, que se lixe. Muito educativo este momento, podes acabar aí. Mas não só de versões, viveram as intervenções destes dois locutores. 1 de Fevereiro, Nuno Miguel trouxe um original... um pouco... Chama-se Dan Meredith. Isto é um todo arranque. Primeiro match com pouco acompanhamento, com pouco chumbo chumbo. Sim, sim. Agora. Sol, lá não. Isto é era passado de ano, não sei que as músicas estavam todas espondeadas, vamos começar. Comecei a ver-te no hospital. Terno ficou o meu olhar. Cedo vi, logo reparei que eras a tal. Por ti me viria apaixonar. Virei Mer, és a minha paixão. Mer de Meredith. Meredith, rainha da ilusão. Merda, o teu coração. Então, merda-me o teu coração. Merda, és a minha paixão. Meredith, rainha da ilusão. Merda-me o teu coração. Merda-me o estado do teu coração. E agora vai fechar. Mais recentemente, criaram-se vários originais. O primeiro deles, para mim, o mais bem conseguido, surgiu no dia 3 de setembro, há sensivelmente um mês. A música My Love Is Your Love foi lançada no ano de 1999. E era uma música bonita, mexida. Era o número 3 da minha primeira cassete de vídeo, gravada, ou inicialmente gravada, no dia 2 de julho de 99. De junho ou 2 de julho? Julho, 2 de setembro. Esta música entrou ontem no quadro. My love is your love. Esta? My love is your love. Ah. Um tema mexido e bem disposto para ouvir pela manhã. E faz-me recordar o verão azul. Eu pensei que tinha esquecido do... Não sabia o que é que ia dizer. E tu, o verão, e o verão azul. Foi que lembrei. E ficou o verão azul desse ano. Com a ideia de me transportar ao ano de 99, mas acabei por chegar mais além, ao ano de 96. E ao verão que então vivi, eu sei, não é? Essa música agora. Tinha apenas 10 anos e era uma criança feliz. 99, creio que já disse. 99, creio que já disse. Foi o ano da minha ligação. Foi o ano. Ai, o ano, com a música, com as fitas magnéticas. Com a música e com as fitas magnéticas e a gravação. Já agora. Passam os anos. Passam os anos e 12 já lá vão. E eu continuo a ouvir esta canção, a recordar-me tão recorrentemente. My love is your love. Foi tema que compôs minha primeira cassete de vídeo. Mas não é só. Mas não é só. Ofenera. Motivo pelo qual eu a escolhi. Como disse em 96, em 99, eu era muito feliz. 12 anos se passaram, essa felicidade recuperei. My love is your love, tem hoje para mim tanta ou mais simbologia do que eu tenho. O que é que tu diz aqui, o trem? Por isso que eu auto escolher. My Love Is Your Love, de Whitney Houston, que é o tema que vamos ouvir a seguir. E a seguir vem o intervalo com mil caralhadas. Bravo! Foi mesmo bravo. A categoria, essa música. Uma melodia que, posteriormente, até originou mais um original aqui, chamado Obrigado, que já representei, já apresentei aqui. No mesmo dia, 3 de setembro, o Carlos Bonaparte estava inspirado e cantou outra. Ora bem, segunda música de Whitney Houston. Não sei de quando é que esta música, também não quero saber. Só sei que... Tens como colocar a voz e vais para... Pompim, pompim, pom. Sei de quando esta música, também não pretendo saber. Para aí! Quando a Azeite escreveu as letras destas duas músicas que eu já contei aqui, também escreveu Pom Pim Pom. Escreveu Pom Pim Pom. À espera de ver, à espera de saber, o mundo que iria encontrar. Eu tive uma cassete daquelas de pôr no rádio. E eu ouvia tão contente. Tinha músicas como La Vaca Lechera ou La Vaca La... La Vaca. A melhor parte. Está a guitarra a raspar na cadeira onde estava a cantar. E eu... Não, graças! E deixa eu ali a raspar e eu não vai. E eu... Tens a próxima área. Do lado... Do lado B... Tinha uma música em versão remix que eu não conhecia. Só ouvi Moment in Time e fixei essa música. Uns anos depois eu descobri a versão que era original. Já não fui a tempo de recuperar essa cassete que ficou para lá perdida numas mudanças. E depois ouvi e gostei de Moment in Time de Whitney Houston. E agora é uma das músicas que eu mais gosto de ouvir. E como é que eu a conheci? Eu a conheci enquanto preparava uma seleção musical. Era para um programa de verão especial, o Rádio à Tarde, numa das suas primeiras edições. Uma das suas primeiras edições. Assim sendo, é um motivo especial, é uma música especial. E por isso a escolhi, porque faz parte do meu presente, faz parte do meu passado. E vou parar para não te estar a perturbar. Sei que estás com vontade de uma chapada me dar. Pronto, estou a dar cabo das mãos e não me quero calar. Calar, calar, calar. E tenho que me despachar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Setembro foi um mês inspirador e desta vez é Carlos Bonaparte que vai estar a tocar e os dois vão cantar 24 de setembro. Ah, posso continuar a fazer isto. Posso falar agora sobre a minha próxima escolha? Estou à espera, à espera. E vou-te dizer um tema que tu até já sabes qual é. Não sei, não sei, ainda não me... Pergunto eu se a tua melodia é portuguesa ou quem sabe inglesa. Em inglesa quero olhadas e termina em os não estou a perceber. Pois eu vou-te responder. Faça o favor. Chama-se Loto. Já entendi. É do mesmo nome. Chama-se Loto. Que acabamos de ouvir. Sleeper era a faixa número 2 do álbum Up, lançado em 98. Os R.E.M. era o número 2, a número 2, enquanto a Day Sleeper era a 11. Olhamos mais para cima e vemos, chama-se Loto, chama-se Loto. Só falta o quê? Falta explicar o porquê de trazer desta canção para ouvir, para quem vê. Não entendo a tua decisão. Não entendo a decisão. Caro Olhadas, vou-te explicar porquê. Faça o favor. Que eu escolhi esta música final. Estou à espera. Não foi de 98 que eu a conheci, mas de outro ano especial. 99 após. Nem mais, nem menos. Foi de 99 que eu a conheci. Já calculava. Do tempo em que não havia TV a cabo. Melhor havia, mas era coisa rara. Coisa rara. Melhor dizendo, havia muita TV a cabo. Mas era por satélite, pelo menos naquela zona. Com que é que eu vou ver? Vim com zona, é muito passada. Uma esfragona. Uma esfragona. Só em setembro, que eu me seja a lembrar. Que eu me seja a lembrar. Que criámos. Eu ia dizer passar da frente esse verso, mas tu passaste à frente com uma esfragona. Que eu me lembro. Abaixo que... parecia mesmo combinado, cara. Que eu me lembro, criámos 4 músicas. Criámos. Tu é que ainda estás quase louco. Está bem, está bem. São estas 3 e outra quando introduziste a Olivença, nos Onda Choque. Uhum. Lembra-se, Brato? Para os ouvintes que não sabiam e que ainda até hoje não acreditam, isto é tudo improvisado. Olha, há partes já para parar, há outras que parece combinado. Mas não, quer a música, o tocar a música, quer o que sai na altura de letra, nós nunca combinamos, aliás, nós nunca combinamos nada sobre nada, sobre nada, é antes de começar este programa. Só há uma coisa que nós delineamos, que é... Faz as escolhas, envia ao B e o B já sabe qual vai escolher. Só isso. E estas músicas saíram na altura, quer da minha parte da guitarra, quer ela tocar. Esta está mais bem trabalhada, a última que ouvimos. O início dos Escolhos Tu, Escolho Eu também já foi marcado por Poesia, 23 de novembro do ano passado. Nesta noite, que já parece tão singela, eis que iniciamos mais uma sessão deste programa do seu serão, no qual conto com uma companhia muito bela. Portanto, e para não me sentir sozinho nesta noitava emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu, vamos iniciar a primeira parte do nosso recanto de amor, de carinho. Convido este companheiro, amigo meu, de nome extremamente invulgar, é o Carlos Bonaparte. Caro aliado, como te sentes nesta terça-feira, agora que te encontras à minha beira? Não sei. Sinto-me, ainda estou a tentar recuperar-me. Ora... Mas deverias saber, para os nossos ouvintes, esclarecer. Nesta companhia bela, e não sei o quê, e de amor, e o canto de amor, e mais não sei o quê, eu preciso dizer duas coisas. A primeira é que fui a Miss Mundo de 1944. E a segunda, apetece-me dizer, I love you! pronto. Agora? Hugh Grant é a sua graça. Ele que enche o celuloide em questão de alegria. Tragamos então, para esta nossa humilde praça, Don't Write Me Off é o título da primeira melodia. Ora, aqui está o motivo para que eu deixei este excerto para o fim. O 4 para o fim, que ainda falta um. Ouviste o que eu acabei de dizer? Don't Write Me Off. É a próxima melodia. Ah. A 23 de novembro. E eu escolhi esta música na semana passada. Está descoberto. Ah. Tum, tum, tum. Repeti a música, pá, na semana passada. Nunca mais lembrei. Ah, vês? Para o dia da música, tá, que eu até toquei no piano a minha versão, lembro-se a seguir. Lembro-me. E eu pergunto-me, como é que eu não me lembrei que já tinha escolhido esta música? Porque todos os versos, aliás, eu no fim desta emissão de 23 de novembro, eu digo assim, obrigado ao Sr. Joaquim por ter feito estes versos para mim. Porque nós gravámos isto no dia 22, na segunda-feira à noite. E que foi um dia, pronto, além do dia 22, já sabes. É verdade, vamos mistificar aqui alguns pormenores. Eu tenho aqui apontado. Não, sim. Coisas que temos falado muito. Uma das frases que se mais ouve é o Carlos dizer: Eu sei. Não é? Isso é quando sei quais são as músicas que vou escolher, ou quando não sei, mas diz que sabe. Temporalmente, fazendo uma localização temporal, o que é que se fala mais aqui? De 1999, é verdade? Ora, nem mais. Algo factual tecnológico, o que é que se fala mais aqui? 19 cassetes vídeo. Não é? Olha, sobre 99, até tenho duas perguntas para fazer, tu não vais saber responder. Qual foi a música mais vendida na Europa nesse ano? Número 1 no European Top 20 desse ano. Talvez a Big Big World. Não, para cá sabe nos primeiros, mas não. Mambo No. 5, Lou Bega. Também faz sentido. Nos Estados Unidos, no Billboard, qual foi a mais vendida, que teve mais durante mais tempo naquele ano em primeiro lugar? Não faço nem ideia. Smooth, de Santana. Sobre esses quadros da música, sabias essas coisas. E como é que eu não me lembrei? Porque eu, o Don't Write Me Off, já tinha escolhido, porque naquele dia eu tive das melhores conversas com a Catraia, única. Ah, outras coisas a mexicar. Temos falado aqui de 22 de junho. 22 de junho foi o dia em que aqui o... Como é que eu sou? Ah, o Amilcar. Dia em que o Amilcar começou o seu único namoro até hoje. Portanto, é um dia que ficou. E quando se fala 22 de junho é dessa catraia. A parte 2, porque a parte 1 foi... Quando falamos de Palácio Cristal, também estamos a referir 22 de junho. Só que foi algo que ia acontecer, não aconteceu. Entenderam, não entenderam? Ótimo. Porque nesse dia 22 de novembro, lá está o 22... Tive um final de tarde antes de gravar contigo, muito bom, e eu lembro estar perfeitamente com o tal Sr. Joaquim, ele a criar os versos para esse dia. E eu lembro perfeitamente de mostrar aquela versão que eu mostrei aqui na semana passada, No piano. Lembro-me estar a mostrar os versos ao senhor, a ver se ele dava um jeitinho, estava tudo bem, antes de. Porque eu já sabia que ia escolher aquela música. E a semana passada escolhi outra vez, e agora? Agora é a minha vez de fazer o mesmo numa próxima edição. Pois, se calhar até já fizeste, que eu não tenho aqui as músicas todas. É, mas uma vez eu quis escolher a Diana com a Liberdade e tu... Ah, é. Olha, então, outra coisa aqui muito comum neste programa é o não estar a corrigir. Corrigir coisas. Ah, sim. A 7 de dezembro tu disseste, Dino Meira, ela é a mulher mais sincera. A música chama-se Ela é Sincera. Ah, só descobri esta semana. Ah. Mas eu também fiz a geneira. Claro. No dia 28 de dezembro... E até, com bom olhadas que é. Ainda agora ouviu-se, entre aspas, quero ver os peixes a bailar. O nome da música não é esse. É Criatura da Noite. Aves. Quero ir de pena. Pronto, está aqui feito o recado. Mas, para o fim, o último excerto de hoje, como não poderia deixar de ser, vamos ouvir, até aqui ouvimos músicas, ou inventadas ou versões, vamos ouvir o verdadeiro som. A verdadeira música. Verdadeiramente fantástico. O verdadeiro som, a verdadeira música, o ambiente que marcou este programa. Olá, olá. Daqui Nuno Miguel e Carlos Bonaparte. Estamos a caminho de uma cidade a qual nunca visitei na vida, chamada Porto. Estamos neste momento, neste preciso momento, a atravessar a ponte. A ponte de Dom Luís. Há alguma definição de canção? Bom, estamos a avançar de maneira, vamos meter aqui com uma bolsa para o Bruno e vamos ter amigos aliados. Sabes que ele disse, há algum género definido de Eurovisão? Eu não conheço. Portanto, quando ele fala... Eu gosto de estamos aqui a ouvir som de fundo. Estamos a aproximar-nos. A aproximar-nos, efetivamente. Estamos na guerra. Está aqui muita, muita gente. Não, eu olho para as pessoas, não sei dizer quantos milhares é que estão aqui, mas está aqui muita gente. Esperava 60 mil hoje para a cidade do Porto. Enchem, enchem aqui a Deus. Parece mesmo numa revolução, vai ser no 25 de Abril, não é? É, sobretudo aquela parte do princípio, o povo unido jamais será vencido. E quando tu ouves o povo unido e tu, o povo unido não precisa de partido, o cântico se ouve aqui em direto. Eu, epá, que categoria. Foi mesmo o ponto alto deste programa. E também aquela, essa entrada, repito toda agora. Porque é, de facto, poderoso e só quem esteve lá é que pode, de facto, ter noção e tenho a felicidade de ver por alguma vez o povo português realmente a manifestar-se. Claro, foi uma manifestação ao sábado e um dia. Primeiro, para descansar no domingo, e segundo, para não chatear muita gente. Por isso é que só foi um dia, porque não se podia chatear as pessoas. Quer dizer, ainda no sábado houve, também não tivemos lá, mas houve. Está bem, quantas pessoas é que foram lá? Foram milhares. Não foram tantas como neste dia, mas foram milhares. Também foram? Cá em Lisboa, sim. Ah, não sabia. Mas mesmo assim, epá, isto não... Eles não querem saber das revoluções. Eles não querem saber das manifestações. Ah, tem... o coisa do Cálice foi dia 16 de julho, onde também escolhi o Homem com H, no Mato Grosso, e o Orgulho de um Sambista, um Siena Melancol de um Lins. Aquela do... Você falou que junto comigo... Linda! Linda! Muito melhor. Opa! Muito melhor. Não, mas é assim, eu acho que aquilo que é preciso aqui não é uma manifestação. É uma revolução. Nem que saíssem à rua 4 milhões de portugueses, o governo não ia saber. Aliás, o governo não ia querer saber. O governo só ia fazer aquilo que fez uma vez, que eu achei... Eu não sei como é que as pessoas não se revoltam. Eu confesso, não sei como é que as pessoas não se revoltam. Então há um anúncio que passa na televisão, na rádio, de dar-nos aquilo, o trânsito. Ai, acompanha das greves. As pessoas fazem greves e importunam o trânsito. Recordas-te disso? Não, nunca vi isso. Há uns tempos atrás, aliás, a própria ERC chegou a proibir esse reclame. Quer dizer, foi uma entidade pública que teve de impedir que isso acontecesse. Mas o povo não se manifestou. A RTP teve o descaramento de fazer a notícia. O descaramento, como quem diz. Chegou ao ponto de fazer a notícia sobre o reclame. A TV, claro, e a SIC deram maior ênfase, porque são estações privadas, e portanto, tem outra margem. Mas, aliás, não, a RTP não chegou a noticiar. Quem chegou a noticiar foi a TV e a SIC. mas eu vi isso na TV. E na altura, chegou a passar o reclame, que é... E tu estás vendo no YouTube, eu não sei se ainda está lá ou não, mas há uma altura em que... Ah, não sei o quê, e o trânsito, e este aqui, tudo parado. A conta de quando muitos dos protestos, né, são feitos o quê? Param o trânsito. Carros parados, caminhões, etc. Então havia outra pessoa aqui no carro, ah, não sei o que, isto é culpa... A culpa é do trânsito, não sei o que, a culpa é das greves, algo do género. E de facto foi um... Quer dizer, o próprio governo, escusado-se a dizer que foi do pior governo de Portugal já teve desde 1974, não preciso dizer, mas digo que é o Sócrates. Foi no governo dele que o governo português teve esse descaramento. Olhando para trás, eu creio que este está a fazer melhor do que o outro. Ainda assim, havia um que podia fazer melhor. E vou sempre dizer isto. Não, eu, pelos vistos, não posso criticar tanto este quanto aquilo que eu estava à espera de criticar. Estava à espera de chegar ao fim destes meses todos e ter muito mais para criticá-lo. Mas pelos vistos, ainda não tenho, assim, para criticar. Mas a verdade é que ainda há outras pessoas que podiam fazer melhor do que ele. Pronto, mas este também não está a fazer pior que o outro. Não sei se concordas comigo ou não. Eu concordo, é que estávamos a falar de um bom momento da rádio e já estás outra vez a falar do Sócrates. Ah. De política e tudo. Como é que vai levar a conversa? É inevitável, pronto, isso ia para aí. Mas concordas ou não? Concordo, não concordo. Eu já sabes que Sócrates nunca concordamos. E daqui a 50 anos vamos continuar. Sim, não, mas em relação ao outro, é o que está a fazer melhor. Concordas ou não? Acho que é a mesma coisa. Pronto, bem. Não achas que é pior? Não é cedo. Pronto, sim, é cedo. Essa ação. Ora. Desligaram. Pá, pois. Continua. Pronto, depois voltando àquilo que interessa. Houve esse descaramento e as pessoas não se manifestaram, não se revoltaram. Terá havido um punhado de pessoas que se revoltou. E regressando ainda mais a esse momento alto, não só dos cursos de escolha, mas também da Rádio Antena Web. Se bem que a Rádio Antena Web já teve outros momentos, e eu confesso que se a Rádio Antena Web teve outros momentos, também te teve a ti. E faço questão de dizer aqui em público, e recordo que ainda são cerca de 200 as pessoas que ouvem estes cursos de escolha. Olha, lembrei-me ontem quando Portugal jogou com o... Com a Islândia no Dragão, lembrei-me quando fui lá gravar o som ambiente do Portugal-Dinamarca no Dragão. E não nos... Ah, quando Portugal foi já com a Islândia, tu gravaste o som do Portugal-Dinamarca? Sim, ontem quando Portugal jogou com a Islândia, lembrei-me do Portugal-Dinamarca porque foi no mesmo estádio. Já preciso. E foi mais ou menos a essa altura, acho que foi em novembro do ano passado. Mas... eu vou-vos dizer, eu não sei se se recordam, talvez se recordem, da entrevista aos Perfume, da entrevista ao Júlio Gago e, mais recentemente, da entrevista ao Gonçalo Amorim. Eu não me esqueço destes nomes. Sim. Aliás, e dito mais... Não foi aos Perfumes, foi só ao José Santos. Pronto. E ao Meireles. Não interessa, mas são dois elementos do... Mas é assim. Os outros estavam a trabalhar. Eu sou sincero, é assim. Eu não me esqueço do nome de ninguém de quem já foi, que já entrevistei ou que já passou pela Rádio Antena Web. Porque são todas pessoas muito importantes para mim. Mesmo nomes mais humildes do mundo da música, por exemplo, eu não me esqueço deles. Nem do teatro, nem da literatura, embora da literatura só temos Inês Botelho. Mas pronto, não me esqueço de ninguém. Ah não, e temos o José Gomes. Mas é assim, de facto, esse momento alto da Antena Web, pronto, é de facto, não sei, é memorável. E claro, nada disto seria possível sem a tua ajuda, não é? Mas de facto eu fico muito triste porque o povo português não se revolta. Manifesta e tal, e faz um momento ao fim de semana, que é para não incomodar e tal. Como os professores. Foram 100 mil para Lisboa. Para quê? Foi um dia. Só foram gastar dinheiro. Foram abdicar do seu descanso para gastar dinheiro. Isto havia de ser, ainda que pontos de vista diferentes, mas isto devia de ser, como, por exemplo, na Líbia, como, por exemplo, na Síria, ou, se quisermos, para sermos menos dramáticos, como no Egito e na Tunísia. Não saímos aqui enquanto este pessoal não for todo para a rua. E tu podes dizer, ok... Quem é para lá? E és tu? Quem é que é para lá? Porque não? Porque não? Eu amo Portugal. Eu tenho o sentido de responsabilidade. Sabes que a política... É assim, claro, como é lógico, é preciso pessoal formado em economia, é preciso pessoal formado em algumas áreas, literatura, etc. Mas, repara uma coisa, o que é a política? A política baseia-se em duas coisas. Primeira, o dom da palavra. Segundo, a capacidade de tomar decisões. Eu posso acrescentar aqui uma terceira, que é o sentido de responsabilidade. E até posso acrescentar uma quarta. Para ser um bom político é preciso gostar daquilo que se faz. É preciso gostar do povo que o elegeu. Verdade seja dita, não há, neste momento, dos que estão à frente, pelo menos, nenhum político que, tenha dom da palavra, porque eles dizem todos o mesmo. São todos cópias uns dos outros. Dois, não gostam das pessoas que os elegeram. E três, não têm o sentido de responsabilidade. Só uma coisa eles têm. Gostam daquilo que fazem. Ou melhor, gostam daquilo que recebem, daquilo que fazem. Quando houver políticos, pelo menos aqui em Portugal, que é isso que me interessa, quando houver aqui políticos que sejam, de facto, amigos do povo, claro, vão ter que cortar aqui, vão ter que cortar ali, vão ter que... Não, eu não estou a dizer que Portugal seja um paraíso. Agora, que se corte só no que é necessário. Que não se... Ah, nós vamos fazer mais do que a Troika pede. Eu sei que disse isso foi o novo. Eu sei que vamos fazer mais, mas para quê? As coisas já não estão mal o suficiente. O que é que faz? Faz no sentido de, bem, a gente pode fazer o que quiser porque eles não se queixam. Já nos elegeram. Daqui a 5 anos, voltam eles. Mas a gente volta a dizer umas coisinhas engraçadas e umas promessas giras. Que eles caem na conversa. Ai, tal, então, os partidos são como os clubes de futebol. Vai ser sempre a mesma coisa. Com uma diferença. No futebol são 3. Agora parece que são 4. Mas enfim, no futebol são 3 e na política são 2. É a única diferença. É números. De resto, por muito mal que um clube jogue, vai sempre ficar em primeiro, ou segundo, ou terceiro. Por muito mal, até porque se jogar mesmo muito mal, o árbitro vai dar uma ajuda. Ou vou lhe dar um gol fora de jogo, ou inventar um penalti. Convém, dá dinheiro. Esses clubes vão lá fora e trazem multidões. E ao mesmo tempo, pronto, é assim... Aqui acontece mesmo com os partidos. Não digo que se falsifiquem eleições, não é isso. Que se ludibriem as pessoas, ou seja, que se inventem resultados, não é isso. Mas as pessoas não terão, pelo menos por agora, não têm abertura para dizer não, espera aí. Há aqui partidos de menor expressão agora, mas que podem ser de maior expressão se nós demos um voto de confiança. Há muita coisa que é preciso mudar. Esse país, 12 de março, foi um exemplo daquilo que nós podemos fazer se quisermos. E eu confesso que fiquei muito feliz por ter estado lá. Fiquei muito triste com o portuguesito, porque voltou a deixar a subidinha normal no final do dia, às suas lemúrias. Mas fiquei contente por ver. E por ter lá estado com a rádio Antena Web. E pronto. Sim, que o gravador ficou sem pilhas. Pois. E que se não fossem aqueles que... Ai, me quero roubar trabalho aos portugueses. Ei, se não fossem eles, não ia portar. As chinocas. Chegámos para lá quem todos... aproveita para mandar um grande abraço, se porventura estiver a ver, então não é. Chegámos lá todos cheios de lanço, depois não havia pela. E lá fomos para a pela chinoca. Lá, aquilo, é que poderia, naquele dia poderia não ter havido gravação nenhuma se não houvesse uns chinocas e uns trocos no bolso. Ora bom, já acabaste? Já. 39 minutos, chega? Ei, é sério? Então não te calas. Vamos à última música da emissão número 54, Escolhe Sua, Escolhe Eu, uma emissão de recordação, de nostalgia, de memórias. Ora bom, trouxe hoje, primeira, portuguesa, mas do Brasil. Segunda, portuguesa. Então vamos a uma inglesa. Está bem? Yeah, meu. Vinda diretamente de Inglaterra. Umas meninas vão cantar uma música que já passou por aqui. Porquê? The Spice Girls Will Go Forever? Não. Oh. E então vão cantar essa música porque... Porquê? Duas das músicas, dos excertos que eu trouxe no início desta intervenção, que já vem em 39 minutos e 41 segundos, eu... trouxe, por exemplo, logo a primeira, que diz-me lá tu se voem, coelhinho saltitão. Então, e mais à frente trouxe uma que deu um original que, posteriormente, criou. Portanto, foi a base para um original, numa música minha, baseada aqui no Pierre. E porquê que eu estou a falar nisto? Porque o título da próxima música traduz aquilo que não é só do programa ou da rádio, aquilo que eu quero que aconteça entre estes dois marrecos, que é, não é Spice Girls, é o Luciano Pavarotti e a Spice Girls com Viva Forever. Ah! E porquê que eu trouxe? Também para te irritar, porque eu sei que não gostas dessa versão, que é como misturamos aqui, então pega lá que vai fechar a música. Viva Forever! Não é assim. Viva Forever! Necessero! I'll be waiting! Yoshi Charo! Everless! E quero o sardinho! Já que é Chicharro, agora quer sardinho. E depois carapau, pode ser polvo, se com a tua lia. Mas é isso que ele canta, vais ouvir. É isto, porque o Coelhinho Salditão, como eu disse, é do festival de 1995, portanto, só daí vocês podem ter ideia de há quanto tempo é que a gente se conhece. Já, acho que é de 94 que a gente se conhece. É 94. 94. Estamos em 2052, por isso façam as contas, como o Guterres. O sinónimo é esse, é, além de vir de Londres, que é uma cidade que já falei aqui, que admiro particularmente, além de ser uma música ao vivo, que eu gosto das versões ao vivo acústico, como tu sabes, normalmente mais acústico. E é isso, é o viver para sempre, é continuar isto para sempre, portanto, que música poderia fechar melhor a não ser esta, para dar a sensação e o desejo de continuidade. Entendeste? Bonito, bonito. Tem lógica? Sim, senhora. Muito bem falado. Então vamos recapitular. Ah, hoje não houve guitarra nem órgão, porque há um ano não havia nem guitarra nem órgão. Só depois é que alguém se lembrou de ir buscar. E a partir daí veio a guitarra e depois o órgão. E hoje é a palhaçada que sabemos. Bom, mas já se criaram músicas originais aqui, vai ser uma categoria. Ainda vamos criar mais. A primeira foi Backstreet Boys, Shape of My Heart. Depois respondeu o Nuno, exatamente dentro do mesmo género musical, com Chico Buarque e Milton Nascimento. Cale-se! De seguida, foi o quê? Foi uma portuguesa, que eu sei. Pois foi. Que foi, é? Foi essa. Anda lá, pá! Foi aquela. A Grande Lavila Morena. Grande Lavila Morena, Zé Afonso. Exatamente. Depois, exatamente do mesmo género, Tony Pesqueiro e Margarida. A Belle of New York March do 701º Regimento da Marinha Norte-Americana. Da banda do 701º Regimento da Marinha Norte-Americana. Consegui dizer isto duas vezes seguidas. E para fechar, Spice Girls com Luciano Pavarotti ao vivo a cantar Viva Forever. Passado 43 minutos, vamos embora. Eu quero ver a emissão final, vai até para aí 2 horas e 15. Ah, falar em emissão. Vai ter mais. De referir que no dia 12 de outubro, a segunda emissão, teve 1 hora, 0 minutos e 0 segundos. Foi a única que foi, quer uma hora e meia, foi a única que eu cumpriu exatamente o horário estipulado. Pois, sim, é verdade. E hoje, recordo aqui, agora que já estamos em 2 horas e tal, que o Nuno Miguel, que teve a ideia para este programa, queria fazer um programa de meia hora. Claro que dava, então dava notas. Dava, perfeitamente. Inclusive, o programa ficou às 8 da noite de segunda-feira. Isso era a tua ideia, já não foi minha. Mas era a segunda às 8, passou para a terça às 6. Bendito dia em que lembraste que foi a 19 de fevereiro, que ainda me lembro. De passar para o sábado, que foi o aniversário do festival que eu ainda agora falei. Foi. Eu sei. 19 de fevereiro. Embora inicialmente também só fosse uma hora, que eu recordo-me que o Rádio 1900 começava às 7. Sim, era uma hora, mudou para uma hora e meia, acho que foi na emissão dos Desenhos Animados, a 26 de março. Na famosa emissão do... Frieza, vamos falar assim. Talvez. Foi numa varanda. Foi numa emissão exterior, acho que foi 26 de março. E passando à frente. Meia hora, o que é que chamamos? Ah, bendito dia, então lembraste porque foi 19 de fevereiro, depois 26 de fevereiro, 5 de março, logo à quarta emissão, apenas à quarta emissão de um sábado, tivemos a manifestação. É verdade. Por isso, foi por causa disso que ele mudou para março, claro, foi passado, eu sabia. Só soubemos uma semana. Olha, agora só mais uma coisa mesmo para rematar. Aqui nós estamos falando nós e o mundo, ele vai regressar. É verdade. E vai regressar, ora, entre os dias 21 de outubro à primeira semana de novembro. Bravo! Portanto, não destes 3 dias, ou 21, ou 28, ou 5 de novembro, se não estou em erro, iremos ter de regresso o Nós e o Mundo. Pronto. Fica esta informação. Batido já o recorde de emissão na Rádio Antena Web em 45 minutos, 3 quartos de hora depois, vamos embora. Está bem? Olá, amor, então. Olha isso agora a crachar e perdemos tudo. Era lindo, era lindo isso. Mal acabo, vai lá se gravas esta porcaria, senão... Eu guardo agora. Pronto, voltámos no dia 19 de março, é? 19 de março, já. Que dia 8? 15 de outubro. Por isso que eu disse, é, pois é, dia 22. Se eu escolher, mando 3... Não, mas é mesmo, voltamos no dia 15, também é isso. Dia 15, lá voltamos à normalidade, os programas, que adota. Pois. Pronto, voltámos ao esquema de 3 escolhas, 3 respostas entre o mesmo género e para a semana se eu escolher. Está bem? Está bem, está bem. Gostaram? Sim! Pronto, feito das recordações, vamos às despedidas. Até à próxima semana. E eu vou fazer xixi. Então vai. Agora és tu. Muito boa noite e até à próxima. Não é assim. Até uma. E não é para já é boa tarde que não está. No... Só quando mudar a hora no final de outubro é que vai. Às 8 da noite? 8 e um quarto? Às 6. Ah, e agora no fim deste programa. Pensei que estavas a quadrar da música. Sim. Ora, pronto. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. ser.